Vou resgatar algum grito dos 280 gritos que eu tenho aqui no banco de dados do Baixo Fundo Soco. Tá gravado já. Eu gosto de jogos de diversão. Nesse programa de hoje, que eu estou louco pra caralho, 30 anos de Street Fighter e eu que sou Labs, estou recebendo aqui hoje Nosso Senhor do Câncer, boa noite. Faleça, mil óbitos. Recebendo também. Meu Deus. O Daigo! Você tem talento, tiozão, pode usá-lo. Tem o Daigo, que o grande clássico do Natal da casa dele era o pai versus a mãe dele no Street 2. Sim, Sagat. Sagat. Era isso, sempre Sagat. Tem também o Joe Rod, que já é de casa aqui. É eu mesmo. Patos de Orod. É nóis que avô. E recebendo aqui dois convidados muito especiais, queria já agradecer muito vocês estarem gastando 11h30 da noite de vocês. Primeiro, sou a Zeus B. Opa, fala aí, povo, tudo bem? Tiger Uppercut aí, Season 3, Street Fighter 5, ele vem, nóis. Acreditem. Cara que é Zeus e faz parte do time chamado Filhos de Asgard, mas beleza, fudeu o câmera dos caras lá. E o Zeus, que é o eterno campeão de Karnov's Revenge do mundo, tá? Pra deixar claro. E o cara que é o nosso eterno maior jogador de todos os tempos de Street Fighter 4, a lenda, o mito supremo. O cara que é o maior protagonista de anime da cena de jogos de luta brasileira. E que agora tá de time novo, então já pode falar, Kioma? Pode, sim, né? É o senhor Vertex Kioma. Seja bem-vindo. Lindo! No Starbucks conhecido como Carlos. Conta isso aí, Kioma. Cara, basicamente a mesma coisa que acontece quando eu venho pedir pizza aqui em casa. Eu fiquei tão puto que, cara, eu vou pedir qualquer coisa. Ah, qual é o teu nome, Kioma? Douglas. Thomas. Douglas. Tá ligado? Teve uma hora que eu repunei. Ah, qual é o seu nome, Carlos? Qual é o seu nome, Kioma? O que, Carlos? Realmente, teve a do Kioma, o que, Carlos? Sabe? Todas as pizzas chegam aqui em casa com o nome de Carlos. Certo, dos primeiros 6 meses o pai achou que o vizinho tava botando pizza na lixeira dele. Depois, cara, depois foi Starbucks, assim, ah, qual é o seu nome, Carlos? Qual é o seu nome, Carlos? Evo 2016, posso saber seu nome pra colocar no copo? Carlos. Pior que Carlos Pacheco é um desenhista de história em quadrinhos, né? Um espanhol. Pior que é. Eu não sou Carlos Pacheco. Não, aí eu fico imaginando se o Kioma é atendido em algum lugar desse, de alguém que joga e conhece o Kioma. Ah, claro. Aí o Kioma vai e fala, qual é o seu nome? Carlos. Aí tipo, o cara vai pros amiguinhos, ô, Kioma é só apelido do nome. É, mas... Ai, cara, isso já aconteceu comigo, cara. Meu. Só que eu estava no trem, e daí, pra quem conhece aí do Rio de Janeiro aí, Ramal Santa Cruz aí, mito cheio. Porra, mito. Cheio. Aí eu tô ouvindo uma musiquinha no fone e pedi uma house pro cara. Aí o cara, ô, eu te conheço. Aí eu, ah, oi, não entendi. Você é o Zeus, cara, que joga Street Fighter. Caraca, quem é o Zeus? Eu me senti um famoso, cara. Só que, tipo, eu não entendi nada. Ele falou, pô, eu te acompanho. Pô, legal, maneiro, tem... Fight Rio 2016, eu torci por você. Eu falei, caraca, mano, história é de verdade. É, de recente. Porra, aí, ó. Olha aí, ó. Não, porra, isso aconteceu comigo também. Amigo. Caralho, aí. Eu tava indo pra X no campeonato também. Aí eu tô lá no lendo meu One Punch Man, sabe, que eu tava lendo. O cara, sabe quando o cara olha pra você, tipo, olha e olha de novo pra ter certeza que é a pessoa, sabe? Aham. Uh-huh. Aí o cara veio, ô, você é o Joe Rogers, não sei o que e tal. Eu também fiquei que nem nos erros. Caramba, mano, as pessoas sabem que eu sou, que medo. Aconteceu essa porra. E olha que eu nem jogo, hein, cara. Aconteceu comigo por causa da Elite lá. Quando eu fui na Americanas comprar um Injustice 2. Não tava, nossa, na lista da promoção lá dos 50%, daquela vez da promoção. Mas aí o vendedor, ele falou, pô, cara, te vi, mano, o negócio do Street Fighter lá na televisão, mano. Ué, faz o seguinte, então, leva o 2 mesmo, cara. Faço desconto aí pra tu, mano. Tem calma não, pode levar lá. E deu. O jogo tinha acabado de sair, cara. Comprei por 120 o jogo. Resumindo, ele passou o jogo como outro jogo, né? E fudeu o balanço da loja americana. Provavelmente ele passou o jogo como sendo outro jogo. Só porque ele viu o maluco genérico comentando o E-League na televisão. No esporte interativo. Tá, mas é, cara, é muito bom essa vida. merda de... E por sinal, 120 ainda é muito caro pra esse jogo. Desculpa, eu tinha que falar, desculpa. Que não isso, que é uma, que uma semana. Que é uma semana. Ah, meu Deus. Então... Cara, Injustice? Injustice, foi isso. Cara, o jogo é bom, velho. Ai, o jogo é bom, cara. Que uma defesa agora, cara. De quem, dias, de quem vem de Gas Fighter 5, cara, o jogo é muito bom, velho. É, mas a proposta do jogo é a mesma, só que... Com mais set play ainda, cara. Sim, mas tu morre mais lento. Tu não toma um bagulho random ali porque Deus quis e tu morre e parece que o cara sabe jogar. Não é isso, cara, sabe? Assim, ó, tem uma execução do jogo, tem controle de situação, etc. Em alto nível é isso aí, cara. Mas, cara, eu vi cada atrocidade naquela Liga Latina lá, velho. Eu vi uns caras que, meu Deus, me dá o controle aqui, no lag mesmo, foda-se, sabe? Eu nunca joguei uma peste de jogo. Esse maluco aqui, socorro, sabe, velho? Não é assim, não é qualquer maluco assim, não é um cara esfregando a cara do controle com potencial pra ganhar do Thomas, cara. Tá ligado? Tem essa diferença. Liga o V-Trigger, esfrega a cara no controle. Pá, já sei, vou criar um crowdfunding aqui pra jogar um campo internacional, porque eu jogo pra caralho, velho. São os 30 anos de Street Fighter, sim, mas primeiro você tem que passar pelos e-mails, seu corno. Cara, você já correu um risco alto aí. Sabe lá se essa porra desse e-mail que a gente tá gravando agora vai ser pro episódio de 30 anos de Street Fighter. Mas eu acho que é. É? Porque então não tem nenhum outro gravado e só tem esse programa. Então é nóis. Então acho que é sim. Então comemora o Baunilha aí, comemora o Ryu, comemora o Ken, comemora, pô, sei lá, o Rakan. Meu Deus do céu. Pois essa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. Programa 282. Ou pelo menos é o que a gente espera que seja. Se não for, pô, você nos perdoe aí, isso nunca aconteceu antes. Aquela coisa que todo mundo já disse. Aqui está ao meu lado o Senhor da Eternidade, mais uma vez preparado para ler as porqueiras que vocês lançam contra nós. Sem dúvida. Mas primeiro lerei eu uma porqueira imensa, porque o Scanser não teve perdão, mandou e-mail sobre o nosso programa de Sonic Mania, também conhecido como programa passado. Ele nos diz: fala, Senhor Daigo da Eternidade, nós somos uma pessoa só agora. Que bom, cara, a gente se fundiu. Não usamos nem as porra dos brincos, fizemos aquela pose ridícula lá. Aqui é o Scanser, desculpa o caps lock, puta que pariu, como eu tô hype, tomei calmantes. Mando-lhes aqui um e-mail falando somente de uma coisa, minha experiência aqui sendo usado como sinônimo para ereção com Sonic Mania. Controle. Então, eu fui um desses perdedores que compraram Nintendo Shift, como diz o Lapis Pivoto, poucos meses após a apresentação do mesmo. Splatoon 2 e Fire Emblem Musou sendo os meus principais motivos para comprá-lo. Não arrependo-me de tê-lo comprado mesmo assim. Splatoon 2 tem sido uma ótima experiência, apesar de ser bastante similar ao primeiro, né? Tem gente que considera o troço um porte, de tão igual que ele é. Mas isso não é algo ruim. É, ele é quase um porte. Ah, um porte. Tinha entendido um pó. Porra, vamos cheirá-lo. Vamos cheirar os polvos. Mas isso não é algo ruim para alguém que amou o original do Wii U. Fire Emblem me parece uma decepção pela sua seleção de personagens de jogos mais recentes. Mas talvez ainda planeje comprá-lo. Apesar da minha única experiência com a série Musou ter sido jogo de One Piece do PS3. Não, calma, filho. Ainda não mostrou todo mundo Fire Emblem, não. Não mostrou quase ninguém, na verdade. Mas o meu principal motivo para não me arrepender de ter comprado essa jossa é poder ter comprado Sonic Mania mais cedo, já que a SEGA deu um bloqueio de pinto para os consumidores da Steam, que era onde eu originalmente ia comprar. Não, mas, pô, algumas semanas depois só... Se bem que não pode comprar não, porque tá dando problema com o DRM. Sério mesmo? Sim. Bom, só vou comprar em 2019, tá de boa. Faltam só alguns anos, faltam dois só. Parece um motivo bobo para justificar a compra dele. De fato é, mas mano do céu, por onde é que eu começo? Pelo começo, sempre pelo começo. Eu fui meio que um Sonic Fag, um Sonic veado minha vida inteira. Desde que meu pai me deixava jogar os clássicos no Mega Drive de infância dele. Porra, Mega Drive de infância. Eu sempre esqueço quantos anos esse menino tem que ter, mas eu sei que ele é bem novo. Deve ter 12. Eu cresci com essa porra azul até no PlayStation 2 e no Wii. E pra onde eu ia, se tivesse videogame, eu perguntava, cadê o Sonic? Nossa, então você viveu anos tristíssimos. Sim, hoje em dia... Anos de derrota. É, anos de tristeza. Hoje em dia a franquia está mal das pernas. Os únicos jogos recentes que me agradaram sendo Generations, o Colors e o Rush do DS. Acho que eu nem joguei esse Rush. O Colors e o Generations... Não faço nem ideia da existência desse negócio. Não, o Colors e o Generations é uma prova. Porém, uma chama de esperança acendeu-se quando o Mania foi anunciado. Segui todas as notícias do jogo desde o anúncio com hype enorme, ao perigo. No fundo, sabendo que talvez eles poderiam insultar em decepção de novo. Pelo menos o jogo é bom. Eu já fui chutado diversas vezes em casos que me empolgava assim com vários jogos. Ace Attorney 5, por exemplo. Qual o problema de Ace Attorney 5? Caralho, te chegou até o 5 essa bosta? Sim. Caralho, meu nego se odeia mesmo. E tem aqueles dois jogos que é com o ancestral do Phoenix Wright, que é no passado. Que ele era o advogado com a katana na cintura. Nossa. Eu sabia que ficar desse jeito era algo ruim. Mas não só o time de desenvolvimento do jogo me trazia um pouco de esperança, eu queria acreditar, cara. Eis que o jogo foi lançado na última terça-feira para PlayStation 4, Xbox One e Switch. Menos para Steam, porque a SEGA é demente. É, mas uma semana só. É, podia não ter saído com o problema que deu. Eu comprei na madrugada que saiu. Somos dois. Meus amigos. É muito erro. Meus amigos, que jogo bom. Que jogão da porra. Talvez eu esteja exagerando em pessoas que não são tão fãs da série. Tem ou terão o mesmo sentimento pelo jogo. Algo que eu entendo completamente. Pra mim você é sensato. Mas para alguém que ama tanto os clássicos e chora na cama todo dia, que lembra que aquela maravilha de série virou novela de ouriço azul morto beijando princesa branca europeia. Justo. É a melhor definição do Sonic 2006 que eu já li. Isso foi que nem uma mão saindo de dentro da TV para te dar uma punheta. Isso é videodrome. E isso é muito errado. Já assistiu videodrome? É muito certo. Sim, eu já assisti. É maravilhoso. O revólver saindo da barriga do cara. É fantástico. Uma fantástica. Aliás, estou escrevendo este e-mail com uma mão só enquanto penso no jogo. E agora se explicou os erros. Sem dar spoilers, mesmo com fases literalmente recicladas... Elas foram totalmente renovadas em termos de level design e gimmicks. Eu gosto muito de como gimmicks se espalhou como termo. Gimmicks, justo. Qual seria uma tradução boa para gimmicks? Apetrechos? Apetrechos, boa. foi o que eu pude arranjar. Mais ou menos, na verdade é tipo, sei lá, maneirismos. Não, é. Só foda-se, prossegue. Sem contar com remixes delas e músicas novas para as fases novas, que são no mínimo sopintas. Fases se tornaram pseudo-áreas de Metroidvania, que você pode explorar à vontade. E achar itens como escudos, vidas e anéis gigantes com fases especiais. O que dá um replayability enorme pro jogo. Porra. Replayability. Isso não dá pra traduzir direito. Rejogabilidade, sei lá, me sou estranho. Já foi traduzido por pessoas melhores do que eu. É, sei lá, me sou estranho. Rejogabilidade. Mas essa é a tradução correta, digamos assim. Essa é a correta, ela é correta. Sem contar com Tails e Knuckles, que possuem habilidades que permitem entrar em áreas que o Sonic jamais iria por meios regulares. Há também muitas referências à franquia em geral espalhadas pelos jogos. De gimmicks de jogos de Master System, propagandas do Sega CD e memes como Knuckles. É literalmente um Sonic clássico como os três primeiros, mais Sonic CD, só que bom para caralho. Eu diria até melhor que os clássicos mesmo, isso é que eu chamo de empolgação. Ué, não tem nada de errado nisso, eu imagino que o jogo deve ter evoluído alguma coisa, não? Não, realmente ele é, mas sei lá, se você joga os primeiros, é como visitar um velho amigo só. Ah sim, mas é uma questão de nostalgia, não significa que o jogo era bom pra caralho, é bem... É nostalgia do poder mesmo. Sim. Apesar deles próximos é ótimo, terem um lugar especial no meu coração. Faz um tempão que eu não fico emocionado e empolgado com um jogo assim, ante e pós-lançamento, já que a maioria dos jogos hoje em dia tendem só a ter hype antes do seu lançamento. E após isso, ou é uma decepção total, ou no máximo, foi legal. Isso também daria um bom tema de programa, né? Foi legal. É a fábrica de hype de jogo. Sim, chamar o Bernardo, Solid. ele é literalmente a fábrica de hype dos jogos. Ele empolga vocês pra comprar coisas? Não, na verdade não. Ele fica super empolgado e a gente acaba comprando anyway. Mas aí depois ele... A gente compra mais pela empolgação dele do que pelo fato dele passar a empolgação pra gente, entendeu? É. Ele se empolga por todos nós. Mas aí o troço fica tristão depois e ele também fica tristão. Sim, e ele sabe que é culpa dele sempre. Pobre Bernardo. Fez aniversário essa semana, né? Fez dia 29? Não me lembro. Foda-se. Algo assim. Enfim, parabéns atrasadão pra ele. Que eu espero que tenha tomado vários anos aí. Eu nem me importo que demorou uns 20 anos pro Sonic Team notar que só tem filho da puta no time deles e que deveriam dar logo isso pra alguém que sabe o que tá fazendo. Né? Já que tem gente fangame envolvido, mais o povo do Sonic Team, que ficou meio ali de supervisão. Cara, foi tudo ensaiado, entendeu? Foi tudo um plano. Claro. Plano de 20 anos. É o famoso long con. Porra, isso é que é um long con do caralho. Todos saímos enganados, então. Talvez eu esteja exagerando demais. Talvez saia o eventual podcast de Sonic Mania. Surpresa! Saiu! E é só um ninja empolgado. E o restante do grupo não dando uma foda. Não, a gente gostou. Porque eu não dei uma foda. Você ainda não jogou. Vai jogar só em 2019. Sim. Porque talvez o jogo não seja lá essas coisas, mas eu não tô nem aí. Eu nunca tive tanta empolgação que acho que vou viver por mais 40 anos graças a este jogo. Porra, Ponte da Juventude. Nossa. E se vier mais este time do Mania, eu vou morrer em uma guerra atômica ou por causa do Trump ou da Coreia do Norte, nem fudendo. Eu vou lá socar eles. Que venha mais. Olha isso, declaração de guerra. Vamos nós lá bater no Kim Jong-il. Kim Jong-il, Kim Jong-il já morreu. Ah, nós vamos bater no cadáver dele. Bater no cadáver, tá certo. Desculpe o e-mail ser basicamente um pacote de sêmen que eu estou mandando pra vocês, mas eu espero que curtam o jogo tanto quanto eu curti. E ainda continuo curtindo, por ter muita coisa ainda pra eu descobrir nele. Mal posso esperar pelo cast saber. Surpresa! Você provavelmente ouviu. E com certeza, irei ouvi-lo assim que sair. Ah, e sobre os meus desenhos. Sim, seus bons desenhos. Eles estão disponíveis no meu Twitter, @sleeplesscar. Como é que é? Sleeplesscar. Seria a cicatriz que não dorme. Sleeplesscar. Tem quantos S's aí? Tem dois no final do Sleepless. Pera, tá. Então é Sleepless Car, é um carro que não dorme. Não, pobre carro sonâmbulo. Não quis divulgá-lo da última vez, por até agora ter sido mais uma conta pessoal em que eu postava fanart de vez em quando. Você não posta putaria? Já tô decepcionado. Oh, que tristeza. Ainda mais no Twitter que pode. De agora em diante, ele será mais focado nos desenhos, então podem divulgar. Devia dar o aviso lá que eu falo o melhor choro que nem um idiota com meus problemas mentais. Em inglês, 90% do tempo, os meus amigos lá serem estrangeiros. E eu escrevo que nem um filho de puta, por preguiça. No Twitter é praticamente todo mundo assim. Mas se é só pelos desenhos que vocês querem ver, tá por lá. A forma mais fácil de acessá-los é pelo botão do Moments. Não tem Moments no Twitter, que horrível. Que tem na página, onde tem alguns álbuns com a maioria dos desenhos organizadinhos. É, só a pasta de mídia. Você aperta do lado, só o que você postou de desenho vai estar lá. Sou terrível divulgando meu próprio trabalho, mas eu tento um pouquinho menos. Enfim, por hoje é isso. Espero que curtam muito o Sonic Mania. Eu mesmo vou jogar mais depois desse meio, rasgar as calças e tocar nelas. Que Satanás cuide de nós. Que o Black Onix cuide de nós. Que o Foda-se cuide de nós. Acho que é ele que vai. Ganhei dinheiro e até mais. Que meio gigante! Ah, finalmente achei putaria, porra. Demorei muito. Mas tem? Tem, tem. É softcore, mas tem. Vamos lá. Caralho, qual é o... Morcego Roxo, é isso? Uhum. Morcego Roxo nos diz: bom dia, senhores. Morcego Roxo escrevendo. Percebi. Vim para agradecer sobre o cast de Life Strange. Teve isso? Teve. É. Nunca jogaria ele, pois desde como o primeiro... nós. Como nós. Pois desde o primeiro episódio ele me foi blightado pelo... É foda, cara, quando o nego blighta. É. Pelo povo que gosta de usar o rótulo de gamer, por ter jogado uns 3 jogos na infância e mais nada. Bom, não precisa ser exatamente esse tipo de pessoa pra blightar. Você pode ser, por exemplo, Pedro Henrique. Sim. Acaba caindo na mesma categoria que os animes de modinha, como foi com Sword Art Online... Another, nunca ouvi falar desse. Não, Sword Art Online eu já ouvi falar. Another, nunca ouvi falar. E Ataque, não, e Ataque de Titãs. Onde sempre dizem que é a maior obra já feita e que os fez chorar. Ah, mas cara, deixa os caras. Só porque os caras não é otaku viado, não significa que eles não podem gostar de um anime ou outro. E se eles forem otaku viado e só chorarem com isso? Pode ser também, cara, pode, tá? Fica à vontade. É, deixa ele. Tomara que chore até morrer. Mas no fundo. É só a falta de parâmetro dessa gente que nunca saiu do mainstream e não está acostumada com genocídios e mortes horríveis. Eu particularmente aprovo um genocídio e mortes horríveis. Bom, eu particularmente assisti... Um amigo meu realmente me falou: caralho, não, cara, Attack on Titan é muito bom. Eu falei: cara, mas é anime. Ele falou: não, mas é bom, assiste. Eu assisti e achei uma bosta. Eu assisti, sei lá, uns 4 episódios, não deu pra passar disso, não. Eu acho muito feio. Os genocídios e mortes horríveis não me apetecem. Não quando eles estão sozinhos. Ele é muito feio. É muito ruim. É, enfim. Quanto aos novos formatos de porn... E aliás, tem uma tendência nos animes de hoje em dia, eu não sei por que caralhos, onde todos os personagens são iguais. Uhum. E é tipo, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo tem cabelo preto. Cara, eu fui assistir aquele... Caralho. É um de Gundam. Quer dizer, de Gundam. De robô gigante. Sidonia, não sei o que é Sidonia. Knights of Sidonia. Ah, Knights of Sidonia. Caralho, é literalmente todo mundo, todos os personagens são iguais. Você não consegue discernir um personagem do outro, praticamente. É muito bosta. Você mal consegue discernir os homens das mulheres. De tão triste que é a coisa. E é todo mundo magrelo, esquálido. É todo mundo magrelo, esquálido, com a mesma roupa. Os robôs são todos iguais também. É caralho, que porra é essa? É horroroso, Sidonia. Puta que merda. Enfim, é uma merda. Que eu tento assistir anime até hoje. É, a culpa é minha. Enfim. Quanto aos novos formatos de podcast, continuem, que a gente tem novos formatos de podcast. Acho que ele tá falando dos Random Select. Ah, tá. Formato de podcast, muito entre aspas aí. Vocês já sabem fazer isso tão bem que mesmo baixando o esforço ainda é excelente. Porra, baixando o esforço. Ainda bem que ele percebeu. O que garante que, mesmo que escutemos muitos outros podcasts para superar alta demanda, caralho, que demanda, de mais de 2 por dia, caralho, isso é uma demanda violenta mesmo. É sommelier de podcast essa porra? Vai fazer alguma coisa da vida, filho da puta. Você vê que ele deve ser caminhoneiro, né? Caminhoneiro é foda, tem que... Trabalhar ouvindo essa porra. Não, se você trabalha, aí você vai pega o caminhão, aí você vai até o lugar que você tem com o caminhão, aí volta. Aí depois você tem que malhar. Aí você vai passar com o cachorro, aí você vai cozinhar, aí, pô, dá uns 4 podcasts. Enfim. É... Mas vocês sempre têm a preferência mesmo, chamando todos os ouvintes de arrombados. Seu arrombado. É porque vocês são. Obrigado, obrigado pela preferência, seu arrombado. Obrigado por tudo, por nada, arrombado. Muito bem, seu arrombado. Vamos para a terceira arrombada do dia, que é o Chusquit. Menino do Nick Bonito. Olá, pessoas que estão aí. Aqui quem escreve é o Chusquito. E para falar e acrescentar nada na ação de Sonic, já que nunca joguei nada oficial da franquia, sem ser jogos fan-made de qualidade duvidosa. Já tá falando dos Ron Hack, tem uns bem horrorosos de topzera. Sonic. A única coisa que tenho para compartilhar é meu pesadelo que tive com Sonic, que pode ser considerado de caráter autista. Gostamos desses. No meu sonho, estavam ocorrendo as Olimpíadas, provavelmente era Sonic vs Mario, né? Possível. Onde eu vi vários personagens de desenhos animados, com certeza era agora. Que eu assistia quando criança, misturado com alguns humanos normais. E lá estava o ouriço azul no meio, participando da maratona de 100 metros. No maratona de 100 metros é foda, né? É uma maratona bem de merda. É, uma corrida, porra. Ainda mais pro Sonic, deve fazer 100 metros em 2 segundos. 2.1 segundos. Todos estavam se preparando pra corrida, se esticando e etc, até que é dada a largada. Sonic, pra começar na frente, dá o seu spin dash, porém mal sabia ele que seria seu fim. Ao fazer o spin dash, Sonic bate a sua cabeça no chão, causando um traumatismo craniano. Ele cai no chão enquanto todos vão ao redor dele socorrer, e ele morre. Não. Puta que pariu. Que parece vídeo do Torkly isso. É. No enterro, o Lanterna Verde da Liga da Justiça Sem Limites faz um discurso, e adeus, Ouriço. Porra, ainda tem o Jon Stewart fazendo elegia pro filho da puta. Elegia? Elegia não é uma música? Ou é uma poesia? É, tipo de poesia. É poesia? É isso mesmo. É uma poesia triste, melancólica ou compassante. Especialmente composta como música para funeral. Ninguém estava errado. Prossiga. Uhum. Lembro de acordar e ir para a escola triste. Ficar olhando pro vazio da janela. Porra, toma remédio. Meu Deus. Toma remédio não. Usa drogas pesadas mesmo. É, usa os tarja preta que a gente tá pegando. Toma tudo. Tenha um bom dia e tomem seus remédios. Eu não preciso tomar remédio. Pelo menos ainda não. Ainda não. Tá? Porra, ainda? E olha que você tem já uns bons 45 anos. Filha da puta. É, enfim. Cavaleiro sem cavalo. Cavaleiro sem cavalo. Cavaleiro sem cavalo. Tipo Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco é um cavaleiro sem cavalo, não é? É. Eu lembro cavaleiros de os cavaleiros de Sidonia também são cavaleiros sem cavalo. Eles montam Gandas genéricos, escrotos. Robozinhos feios. É um meio Eva, meio Ganda. Tem um lance meio de Eva no Sidonia. Cara, por que... É, né? Tem conexão neural com os bichos. Por que fazem esses animes tão ruins? Enfim. É, olá, nobres do... Amigos do Baixo Feito Soco. Meu nome é Cavaleiro Sem Cavalo e envio-lhes este primeiro e-mail para parabenizá-los pelo excelente trabalho. Excelente trabalho. Conheci excelente. Conheci este podcast por acaso. E por sinal, como é que as pessoas conhecem esse podcast por acaso? Eles acham essa porra onde? Sério mesmo. É, como é que eles trombam na gente, assim? Antigamente a gente já foi mais prestigiado. A gente era, tipo, top baixado de sei lá que porra. Hoje em dia deve ter que querer muito pra conhecer esse podcast por acaso. Enfim. E por sinal, foi uma das melhores descobertas desse ano. Cara, desse ano é foda, desse ano. E já que descobriu a gente no cu de algum lugar. E já que os senhores não recebem dinheiro pelo tempo que despendem nessa obra empreitada, nessa nobre empreitada, caralho, tô muito disléxico agora. Eu também. Eu me senti na obrigação de agradecê-los pelos excelentes serviços prestados. É que ele tá muito culto, eu não tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com a palavra do dia é excelente. Excelente. É... E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de sugerir um tema, olha só. Pois já que os senhores já tiveram um programa sobre JRPGs, poderiam falar sobre Action RPGs. A gente nunca falou sobre Action RPGs, né? Ele tá certo. Muito por cima. Citamos um ou outro. Ah, sim. Obviamente. A gente nunca especificamente falou de Action RPGs. Tipo, dos antigos e tal, e dos novos. Os novos são todos uma bosta, mas... Quer dizer, me fala aí um Action RPG recente bom. Bom, teoricamente, o Witcher é um Action... Teoricamente, o Witcher é um action RPG, então tem isso. Ah, recente? Tem porra. O Nier também. Quer dizer, o Nier é barely um RPG, né? É, o Nier Automata é mais... O Automata, eu não sei se eles botaram mais mecânica de RPG, não sei. Não, o Automata ele é bem mais ação. Ah, porque o Nier, o primeiro, quer dizer, na verdade tem um jogo antes do primeiro, Nier, né? É, tem o Drakengard, né? Drakengard, que eu nunca joguei, mas o... O Drakengard no Nier você abre menu, então é meio action RPG mesmo. Ah, o Nier é... Pô, não tem nada. Você não... Porque eu me lembro que você não passa de nível ou passa. Não, você só melhora. É, você tem as paradas. Você ganha umas armas melhores e tal. Mas ele é muito mais, sei lá, estilo Zelda. Zelda é, conta como action RPG? O Zelda novo? Quer dizer, o Zelda depois do 64? O Breath of the Wild? É. É, se, tipo... se Zelda conta como RPG, então o Nier também conta. O Link Between Worlds ele é bem RPG de ação, sim. Mas o Breath of the Wild eu não joguei. Eu só vejo o Pivoto falando que ele fica triste quando joga. Por quê? Não sei, ele não consegue explicar. Caralho, é tipo uma nostalgia melancólica, bizarra? Não, tipo, eu acho que tem tanta coisa pra fazer que ele não sabe por onde começar, não sabe pra onde que ele vai, e ele fica triste de não saber o que que ele faz ali. Cara, eu sinto isso com todos os jogos open world, por isso que eu acho uma bosta. Eu não sinto triste não, eu fico puto mesmo. Tipo, enfim. Você pede pelo menos uma linha, né? Pra você indicar onde é que você tem que ir, né? Exato. Eu gosto de ser guiado, enfim. E também gostaria de saber do Daigo, que possui um conhecimento tão abrangente sobre jogos de diversão. Qual o seu action RPG preferido? Qual o seu action RPG preferido, Douglas? Preferido? Acho que algum da série Shining, depois que eles viraram... Shining Force virou action? Virou a partir do Shining Force Exa. Tem o Shining Soul também. Caralho. Shining Tears. Tem vários Shining de ação RPG meio Zeldão, assim, que você olha por cima o boneco. Top. É bem bacaninha. Eu gosto muito deles. Tem o Phantasy Star Online também. Sim. Eu tô tentando pensar aqui no meu preferido, mas eu não lembro. Eu tô tentando pensar também. Não quem tenha perguntado, né? Ninguém liga qual é o meu action RPG preferido. Ah, qual é, porra? Claramente tá, ninguém liga. Dá sua opinião também. Eu quero saber sua opinião. Bom, eu gosto de Nier. Se Nier contar, Nier é um dos meus jogos preferidos. Ah, eu considero. Apesar de eu não ter jogado o 2 ainda, o Automata, porque eu sou pobre. E tem dois Nier também, né? Tem o Gestalt e tem o outro. Ah, é, tem isso também. Eu só joguei. É separado por PlayStation 3 e Xbox, que bosta. É fudido assim. Pau no cu, esse povo. Tô tentando lembrar algum clássico, mas eu não sou. Eu tô biased por Zelda e Illusion of Gaia. Mas Illusion of Gaia não era tão bom. Beyond Oasis. Qual? Beyond Oasis de Mega Drive. Porra, esse eu nunca joguei, não. Porra, bonzão! Não fui tão fundo. Impressionado do Yuzo Koshiro, o cacete? Não fui tão fundo. Você joga com um galera. Ah, lembrei do mundo do caralho. O quê? Secret of Mana. Aê, ó, vai ser remakeado essa bosta, hein? É, hein? R$100, fia no cu. Não. Vou pegar pro PlayStation. Eu vou pegar em 2019, junto com o Sonic. Também! Não, talvez pegue antes, porque ele vai baratear. Square tem isso. Ele solta caro e já barateia uns 2 meses depois. Justo. É tipo, oh meu Deus, não está vendendo. Acione o plano de defesa! No mais, continue com um ótimo trabalho e assim que possível mandarei mais e-mails, Amplexus. Por favor, mande mais e-mails e mais Amplexus também. É Amplexus ou Amplexus que fala? Não sei. Né? Ah, deve ser Amplexus, vai. É, parece Amplexus. Eu tô pensando tipo em suplexo. Que plexo, suplexo é suplexo. Quer dizer, suplexo não é uma palavra existente, mas plexo é plexo. Sim. Ou é plexo? Suplexo é uma palavra existente. Será que plexo é plexo e eu sempre falei errado? Nossa, se for plexo eu vou ficar deprimido. Plexo agora. Solar? Não, deve ser plexo. Não é possível. Por favor, que seja. Enfim. É, acabou-se isso. Quer dar alguma moral? Excelente. Por que seja não? Excelente. Eu acho que se for um episódio de Street Fighter mesmo, não precisa de moral, porque teve tanta moral nesse episódio. Teve, não teve? Teve tanta filosofia. Foi um episódio edificante. O nome do episódio vai ser Street Fighter e Filosofia. Por favor que seja, vamos dar essa ideia pro pivô antes que seja tarde. Pois é. Mas enfim, logo mais, tem mais e... Excelente. Já fiz até mãozinha do Sr. Burns aqui. O que o nego do Ted falava? É, sejam excelentes uns com os outros. Era esse mesmo. É, tá aí, sejam excelentes uns com os outros. Street Fighter comemora 30 anos. Dá pra te classificar como jogador profissional hoje, Kioma? Sim. Você tá vivendo disso desde 2015, mais ou menos, né? É. Zeus nunca chegou a viver disso, né? Você é competitivo, mas não... Não. Sempre tô ali no com a galera. Um pouquinho, mas ainda de viver disso, não. Dá pra ganhar algumas coisinhas, mas nada de... eu vou largar tudo e vou viver disso. É, exatamente. O Joe Roger também sei que nunca parou pra viver disso. Eu sou pai profissional, mas eu sou responsável por manter o emprego. Na verdade, pra cá, se tornou-se um homem de família. O emprego do Kioma só é mantido graças a pessoas iguais a mim. De nada, Kioma. Tinha dinheiro do pote do Kioma do Fight in Rio agora aí, que foi dinheiro meu, pô. Ah, não, eu não paguei inscrição. Eu fui contra a organização. Mas aí, pô, cada Joe Rod, cada. É todo mundo ali, mano. É a gente que movimenta a cena, cara. A cena não é feita só de brolinhos, que homens e Zeus, não. tem que respeitar, mano. Soldado Hitler de cada dia ali, de cada pool ali que você mata, deu R$60 ali pro teu pote no final. E isso vai... de novo no blog, hein? A importância do cara que vai 0/2. Isso, a importância do cara que vai 0/2. Ou se fosse um post da Capcom Cup, né? A piada que os americanos gostam. A importância de Justin Wong, né? O Eterno 0/2. Tá, o bagulho pra ele tá foda em termos de Capcom Cup, cara. Ele tá 0/6 em Capcom Cup. Mas ele sempre dá a volta por cima, né, cara? Pra fazer 0/2 da Capcom Cup. Mas se eu não me engano, Capcom Cup passado, acho que o Tokido foi 0/2 também? Tokido e Infiltration. É, os dois foi 0/2. É, mano. Isso. E agora fala que o jogo não é random. Fala que o jogo não é random. Infiltration 0/2 com o Nash da Season 1. Sim, cara, assim, ó, no update do Uren, baixaram o input lag. O que aconteceu? Os caras já estavam aprendendo a jogar contra a Nash. Daí vai lá, opa, dá pra reagir agora. Dois frames. O que eu faço? Deixa eu trocar de char aqui. Ops, não dá tempo. Cara, é foda, sabe? Então esse jogo que tá comemorando 30 anos agora, 30 anos de Hadouken, Shoryuken e Ryu Low Tier, etc. Eu queria perguntar pra vocês, queria até perguntar pro próprio Zeus aí, que é o incrível. Primeira memória que você tem aí de... Zeus é incrível, cara. Porra. Zeus é incrível, cara, nesse jogo, cara. Qualquer jogo, cara. Primeira memória que me vem à cabeça relacionada a Street Fighter aí. Primeiro fliperama de Campo Grande. Muito bem. Exato. Meu pai, ele, se tivesse hoje em dia, ele continuaria no flipper. Meu pai era um cara que gostava muito de flipper. Inclusive, eu nunca vi alguém jogar Pinball Action melhor que ele na vida. O cara é incrível mesmo. Mas enfim, eles lá jogavam os flippers dele. Uma máquina que ficava muito cheia, né? Enquanto ele tava jogando Galaga, esses jogos assim, que ele gostava muito, King of Dragon, tinha uma máquina que ficava muito cheia, que era Street 2 World Warrior. E era muito cheio, assim, cara, porque o flipper era muito grande, muito grande mesmo, era enorme. E ficava uma fila, assim, tipo, de 20, 25 pessoas, e a galera se divertindo muito. Eu, moleque, assim, tipo, muito moleque, sei lá, uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, eu vi aquilo, cara, era uma sensação muito boa. Eu olhei para aquilo e falei, mano, eu quero isso pra minha vida, tá ligado? E foi meio que aconteceu. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, mano, que legal. A galera se divertindo mesmo, trocando informações, tá? Que já tinha naquela época, porque não tinha tanta revista, né? Era ali no Flipper mesmo, eles trocando informações. Eu vi o World War. Inclusive vi um cara terminando com Blanca. E a galera gritando porque ganhou do Bison, né? Que era muito difícil na época. Ele só de voador e banda, ele conseguiu terminar o jogo. Combo clássico. Virou lindamente, a galera gritando mesmo, tipo hype, final de campeonato, assim, um abraçando o outro, vendo aquele final. Pô, cara, aquilo ali foi muito. Cara, real. Nota pessoal do Carlos, tá? Pro pessoal que não conhece o termo banda, ele não tá falando de banda marcial, tá? Ele tá falando de carreira forte. Exato. Eu demorei muito pra ouvir esse banda aí, tá ligado? A primeira coisa que eu ouvi quando eu ouvi o banda. O que é o Homem do Rio Grande do Sul, né, cara? E essa de banda é... Eu não sei se em São Paulo é assim, o Joe Rod vai confirmar. É, mas rasteira. Rasteira, né? Aqui também usava muito rasteira. Exatamente. Mas aqui no Rio... Voador e rasteira. Voador e banda. Voador e banda, é. Sempre foi banda. É. E tinha uma galera que falava varrida. E essa parada de varrida, com certeza... Eu nunca vi varrida. Foi lá em Caxias, numa época. Eu tenho certeza, mano, que foi o... Varrida era por quê? Por causa de Karate Kid? Karate Kid, cara. Eu tenho certeza que é por causa do Karate Kid. Que o cara me ensina a varrer. Eu tenho certeza que é por causa dessa porra, cara. Seu Miyagi, me ensina a varrer. Eu acho que eu rouco, tô com a voz meio parecida com a do Daniel San, se quiser. Seu Miyagi, aproveitando, hoje, inclusive, eu fui... Sei lá, me torturar de jogar Street Fighter 1, né? A primeira Street Fighter. E não dá pra jogar aquele jogo, tá? Aquele jogo ali não era pra ser jogado mesmo. Era só pra você. Era só pra olhar. Não, é. Sim. Ele só precisava existir. Só que tem um mindfuck ali no final, hoje eu enfrentando o Sagat numa parada. Eu não sei bug do jogo, deve ser bug do jogo. Mas eu prefiro não acreditar, tá? É, você dá o Shoryuken no Sagat, ele morre automaticamente. Sendo que ali o Sagat ainda não tá com a marca do peito. Isso. Mas é, ele ganha ela. O Street Fighter 1 é o primeiro da cronologia geral mesmo. O primeiro é o Sim! Game. Aí onde a minha dúvida é. Cicatriz. Então, a minha dúvida é: será que por ele ser alto, a Hurtbox dele, ele toma os hits do Shoryuken? Toma vários hits? Com certeza. Você tem que entender Street Fighter 1? Não, é, na verdade, cara. Shoryuken dá muito dano de todo jeito. Shoryuken sempre dá muito dano nesse jogo, mas olha só. Vai o Sagat. Não, Hadouken é 2 e você mata qualquer um. Tirando o Sagat. Ah. O Sagat precisa de 3. Mas... Olha só, todo Sagat mundo aqui. Defende. Senhores, todo mundo aqui jogou Mega Man 3. Mega Man 3 tem um boneco lá que é o Top Man, que é o Homem Top. Hoje em dia ele seria muito sucesso. Que é a arma do Top Man. O Mega Man vira um ioiô. É inútil. Uhum. É inútil. É o peão. Desculpa, é o peão, não é o ioiô. Essa arma é inútil o jogo todo, exceto que ela mata o Don Willy. De primeira. E essa porra, cara, claramente é um bug. Não é? É, por causa do bug que faz você gastar toda a munição num giro só. Tipo, ou foi um cara de 2020 Trolada. Que voltou no tempo em 88 e falou: caralho, esse maluco é top. Então eu vou fazer a arma dele ser top pra caralho. Mas só no Japão. Só pode ser uma trollada. Não, pode ser várias coisas. Pode ter sido uma trollada, pode ter sido um negócio que eles botaram pra poder testar o jogo e esqueceram de tirar. Eu acho que esse Rory do Ryu no Sagat no 1 é bug de Hurtbox mesmo. E depois, lá em 91, quando eles sabiam já desse bug, falou: porra, bota uma cicatriz aí nesse filho da puta então agora. Só pode ser isso, mas cara. Mas que história, né, mano? Apesar de que nos planos Street Fighter 2 seria muito, muito diferente, incluindo o Ryu vestido de Kenshiro. Chorou que a gente tira tipo 40% do teu arco se pegar um hit só. Tem chance de matar na hora se pegar dois. Então é E o Sagat é grande. É o Mega Man X2, tá ligado? Isso. É, bem isso. E assim, o Mega Man X2 é um de dano por frame. É diferente. Assim, os personagens assim que você enfrenta, no geral, eles são bem, bem genéricos, né, no Street Fighter 1. Cara, é muito, aquele ninja, ele é muito genérico, cara. Geki. Nossa, ele não tem como, não. O Geki, ele tem um reuso de gráfico fodido, na hora que ele tá sumindo, se ele ganha um round, se você pausa bem na hora, ele vira o Ryu, saca? Antes dele entrar na fumaça. Ryu do Street Preto. Ah, mas nos quadrinhos do Don, eles deram uma boa... Deram um bom uso, que transformaram eles num... É, não é um Geki, só, um clã. É um clã, eles são rivais do clã da Ibuki. É. Eu sou mais o Geki do que o Blanca, hein? Opa! Que isso! Basta a gente pensar que... Você pode estar gerando uma guerra aí. Ainda rola uma parada nos quadrinhos do Don. Acabou minha participação. Se você não gosta do Blanca, você não é cidadão, sério mesmo. É, velho. O maior brasileiro de todos os tempos. Você não poder genético. Terá seus direitos políticos caçados. Não o poder genético da história. A história meio que original que a galera fala do é genético mesmo? Ou porque ele tomou lá um monte de choque lá lá na Amazônia? Lá? Ninguém sabe, não, na verdade. Não, não, não tem história, né, meu amigo? É que assim, os americanos, esse esquema deles transformar e tudo mais, que a gente vê, inclusive, na Dragão Brasil Especial Street Fighter Storyteller, aquelas histórias ali que o Gaio ganhou os poderes do Sonic Boom por causa de um caça experimental. Isso é aqui. Que a mãe do Ryu é uma. Ela é casada com um empresário alemão, esses bagulho tudo. É coisa que a Capcom americana inventou. Inventou e deu pra White Wolf, usa isso aí. A história japonesa sempre foi. Tipo, Blanca sempre foi aquela coisa mais envolta em mistério no começo, o Ryu sempre foi um andarilho, lá. Sempre teve um esquema de poder por causa de Ki, os caras quatro, mas aí os americanos, essa mania de querer explicar tudo maior porcamente, fizeram essas cagadas. Mas ele era canônico nos Estados Unidos. Mas aí história, depois. Né, cara, o jogo nasce em 87, né? Ele é um reflexo, primeiro, de um Dragon Ball que tava virando o que a gente chama de Dragon Ball Z, ainda numa rebarba ali de Hokuto no Ken, que é o. Aham. Uh-huh. Princípio do Shonen Maromba, né? E Dragon Ball usa o... Né? Futsi é Hokuto no Ken. Magia é Dragon Ball. É basicamente isso. Entendi. Basicamente é isso. Então, ele como produto dessas coisas, né? É tudo baseado em Ki. E você canalizar o Ki da Terra. Tudo aquilo que o Mestre Tung fala pro Terry no OVA do Fatal Fury, né, cara? E, porra, quando vai pra americano, o cara tá acostumado a, porra, quatro exploradores vão pro espaço e tomam raios cósmicos. Superpoderes. Adolescente de 15 anos é mordido por uma aranha radioativa. Exatamente, né, cara? Vai. Cada um vai no que tem ali pra usar como fundamento, né? Pra explicar as coisas e dar essas merdas. Pô, Sonic passa por isso, Mega Man, esses manuais americanos contam umas histórias bem... Caralho, puta que pariu, foda-se. Inventa qualquer merda aí só pra explicar essa merda, né, cara? Bom, o fato é que ele, por ter sido essa influência, né, tido essa influência desses mangás e animes e tal, é bem interessante você ver que, por exemplo, o Bird do Street Fighter 1 é um capanga genérico de Hokuto no Ken lá, dos caras que aparecem meio no começo. Realmente, ele é um vídeo genérico. É daqueles, né? que tem a cabeça explodida, tipo, nos primeiros minutos, assim. Ele tá com uma criança em defesa... Aí vem o Kenshiro, faz lá os esquemas e ele explode. O Adam também, cara. O Adam é bem genérico lá. Ele é bem genérico também. Não, o Adam, ele é seu lutador de Muay Thai. O Adam, ele tem cara de vilão escroto, mas ele não é genérico. Ele é um lutador de Muay Thai. Não, ele é muito genérico. Ah, tá, entendi. Ah, ele tem. Dá até pra perceber até no character design dos personagens, que é um bagulho bem bem influenciado no... Então, mas por exemplo, o Eagle não é muito, muito genérico. O Jay não é tão genérico assim. É porque o Eagle, ele tem base num personagem de um filme do Bruce Lee. Isso. Eu acho que eu sei qual que é. Não, o filme da canelada. Não, Big Boss. Ah, o Big Boss? Ele é o último chefão também, um maluco britânico de terninho. Não, cara, o Mike. Cara, o Mike é muito genérico. É um maluco. O Mike, ele é pra soco. Mike Tyson. É o Mike Tyson. É. Sim. Não, mas assim, o Mike Tyson, só o Mike Tyson de tênis. Né, o Mike de Tyson com a roupa do boneco do Vendetta lá, do negão do Vendetta lá. Tipo, idêntico. Tipo, muito igual. Mike Tyson, cara, são bonecos genéricos de filmes do Jackie Chan, cara, e Bruce Lee. E uma outra parada de mangá, realmente não tem um character design muito elucubrado, né? Assim, mas assim, o Street Fighter, assim, entre o Ryu e o Sagat, é tirado de um... É tirado num mangá que chama Karate Bakaitidai, que é uma história verídica de um maluco chamado... Ah, esqueci o nome do autor agora, mas é um maluco do Karate que quer provar que ele é melhor que todo qualquer lutador de Muay Thai, então ele vai pra Tailândia apanhar. É isso? A história do 1 é meio que isso? A história atualizada do Street Fighter 1 é aquela pegada. O Ryu e o Ken, o Gouken dispensou os dois, falou, não, seu treinamento é concluído e tal. O Ryu vai pra... Cada um vai pro... Quem volta pros Estados Unidos, o Ryu vai viajar o mundo. E ele entra no World Warrior organizado pelo Sagat. Enquanto o Ken, que não é canônico no Street Fighter 1, ele tá participando de um campeonato americano de Karatê. O US Open. Isso. Aí o Ken vence esse campeonato. E o Ryu vence o World Warrior contra o Sagat. Perde. Ele, Ele Ah, tá, porque a cicatriz é o bagulho do Satsui no Hado. Sim, é a roubo. Ele perde a final contra o Sagat. É o Sagat de boa, vem dar a mão pra ele. Ele pira porque ele perdeu, explode o peito do Sagat com o Water. Então, é o Ryu é um filho da, então o Ryu é um filho da puta. Ele deveria ter sido banido eternamente do campeonato, sim, mas não foi. Levando em consideração que o campeonato também não era legal, porque tinha um cara com uma fucking garra e outro, e eu acho que... Cara, então, sendo assim, a máfia deveria ter matado o Ryu, porque ele claramente é um... Olha só, o Sagat, como bom tailandês, o que é clandestino, na verdade, é só o que não é legalizado. Não quer dizer que é legal. O que é clandestino é mais gostoso? Exatamente. É, tipo, tão... mas na Tailândia, as lutas, pelo menos na época dos filmes antigamente, era tudo máfia pra caralho. Tudo clandestino, pô. É, tinha até representantes da máfia no jogo. O Lee, por exemplo, vem pau mandado da máfia chinesa pra derrotar o Sagat pra eles poderem traficar na Tailândia. Justo. O Muay Thai tá na Tailândia da mesma forma que o boxe tá pros Estados Unidos. É isso. Enfim. Então, basicamente a história do Street Fighter 1, basicamente. O Street Fighter 1 é um grande UFC 1, né? Tipo, eu vou provar que a minha arte é melhor que a dos outros. Ué, mas tem... é exatamente isso? É isso. Só não tem Savate nem Sumo. Mas o 2 é bem assim também. Também. O 2 é bem isso. O 2 é ainda mais, eu acho. Não, o 2 é bem mais clandestino. É que o 2 tem a figura da Shadaloo, né? Tem a figura oficializada da instituição criminosa. Aparece realmente um vilão, né? Que no um Sagat não é um vilão. Ele é só forte pra caralho, mas ele é brother. Ele é tipo o Antonov no KOF 14. Ele não é mal. É isso. Ele é só o cara que organizou a parada e é forte pra caralho e tá sentado no trono. Ele não tem poder assim, tipo, quero dominar o mundo, igual o Bison que quer dominar e estuprar todas as dolls da parada. Não, ele quer construir Bisonópolis. Bison dólares Bison, com dólares Bison, exatamente. O Sagat. Sinal do mangá. O Bison ele come todo mundo, né? Ele come todo mundo. O cara é metedor mesmo. Ele estupra a Rose, né? Ia ser dublado pelo Márcio Seixas, se fosse agora. Caralho! Ia ser foda. O Bison é tipo o Mega Playboy do DNA, o quadrado. Pouco saberão dessa referência. Ou o Márcio Seixas. Kioma, qual é a sua memória mais antiga de Street Fighter? A sua tenra infância no sul desse Brasil? Eu vou começar por... Puta que pariu, que merda de jogo. Primeira vez que eu olhei Street Fighter 2, cara. Olha aí, Meu Deus, Kioma. Street Fighter 2, eu jogava Mortal Kombat 2 na época, quando eu era pequeno, nos meus 6 anos lá. Ah, por isso que tu gosta de Injustice hoje em dia. Aí, tua infância voltou. Eu feito um imbecil, obviamente. Não sabia nem o que tava acontecendo. Ninguém me explicou absolutamente nada, né? Demorou um tempo. Cara, eu olhava, que merda de jogo, sabe? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? E eu já tinha minha tendência assim, meio edgy, com 6 anos de idade. Porque, não, o negócio é ver sangue, o negócio é ser malvado, tem que decapitar, senão não tem graça. Cara, daí, sim, foi seguindo. Daí fui pro KOF, curti KOF 94, e quando Street Fighter Zero veio, eu, cara, isso parece bem legal, sabe? Daí beleza, segui, mais KOF, e os caras tudo falando de Street 2, falando de X-Men vs Street era bom, era interessante, sabe, mas cara, CF2 não me descia, cara, quando eu era menor, assim, puta que pariu, não, cara, sabe. Não, velho, não, sabe? Gritava até igual o do The Office. Não! Isso. God, please, não. Mas era alguma coisa técnica do jogo ou era só ranço? Ih, cara, coisa técnica, menos de 10 anos de idade. Eu sei lá. Você é o Kioma, né, Kioma? Você é um gênio, cara. tu já era o Kioma desde que você nasceu, cara. mas eu realmente curti mais a mecânica do Alpha 2 e o Alpha 3 quando eu era pequeno. Mas aí... lindo, vai, você explodia defesa do cara, o maluco saiu voando, você podia bater. Cara, Alpha 2, sem sacanagem, o Zeus sabe dessa porra, ele ri de mim mas é verdade. Eu comprei o Super Nintendo porque bem ou mal era o videogame que dava pra eu ter o Alpha 2, mano. Sim. Que é uma aposta de jogo, mas porra, era o Alpha 2 acessível. Alpha 2 acessível. Não. Ó, quem falar o Alpha 2 é uma do Super Nintendo é uma bosta, porque você quer comparar com o do PlayStation, claro, do Saturn e do arcade. É isso. Pra um jogo de Super Nintendo, é lindo, na minha opinião, ele só perde pro Gundam Wing. De luta. Endless Duo. Se perde pro Gundam Wing, perde pro Power Rangers também. É o mesmo jogo. O jogo mais completo de jogo de luta que tem pro Super Nintendo é o Yu Yu Hakusho. Inclusive, o criador. Porra, pode crer. Tá ligado? A parada é absurda. O jogo tem de hoje em dia, cara. Tudo. Just Defense, Recovery, Air Dash. O jogo tem tudo, cara. Sim, já tinha, né? Zeus, quem é o melhor jogador do mundo de Yu Hakusho Final no Brasil? Yu Hakusho Final no Brasil, não tem ninguém que me ganhe nesse jogo, é impossível. Não dá. Não tem ninguém jogando, vai. Existe uma promessa vazia do Baixo Frente Soco, que é o mestre das porradas, sei que das quantas. Caralho, aí, olha só. Isso foi o seguinte, mano. Organizado, isso foi o seguinte. O cara que fez o nosso logo e tal, o Jabutina, que é um cara animador aí, foda no Brasil, eu pedi pra ele fazer uma parada, que era o Mestres da Porrada estancando. Passei pra ele, cara, tem como pegar o logo do Masters of the Universe do He-Man e fazer uma parada? Aí ele pegou aí fez assim, Mestres da Porrada estancando. Falei, cara, fazer uns streamings semanais de nego jogando jogo de luta, só jogo merda. Só com o sogueiro, caralho. Fudido. Isso tem 5 anos. Cara, foi tipo o protótipo da ideia que foi aquele K9 que o Loli fez, que o Zeus jogou com o DSK. Parada foi a que deu certo. Inclusive, uns caras do Japão entraram em contato com a gente, cara. É mesmo? Os caras lá da Mikado, velho. Tá maluco? Os caras lá. Porque os caras jogam isso até hoje. Da Mikado é aqueles caras que fazem campeonato de tudo? Sim. Pô. Caralho, que foda, velho. Eu tô dizendo, velho. A gente levou o meme longe demais, cara. Quando eu falei, cara, vamos fazer essa porra acontecer, vamos fazer esse bagulho acontecer, os caras estavam lá. Vamos, velho. Não, vamos. Agora eu vou aprender a jogar isso. Eu só não consegui tempo pra jogar porque tava na. Inclusive. Tem um troféu lindo, mano. O melhor troféu de todos os tempos. Como ele falou no dia, é igual do Thomas. Só que melhor do que o meu de Carnora. Ele não. Mas é igualzinho, meu. Mas é muito igual. É lindo que só tem Carnora Revenge, que é mais bonito que o logo do Street Fighter 5. Com certeza. Carnora. Mas o Kelma tava falando que você se interessou por Street na série Alpha só, mano? Sim, Street Fighter 2 era uma bosta. Não podia fazer nada, não tinha nada o jogo. Era anda, pula, aperta botão e dá. Falou o cara que jogava Mortal 2. Sou fraco, baixo. Cara, Mortal 2 tinha um senso de que tu conseguia fazer mais coisas. Sim, se você jogasse com esfregava a cara no. Assim, se você jogasse com Jax. Mortal 2 tem a magia que Tekken tem, certo? Não no mesmo nível que Tekken tem, mas qual é a magia do Tekken? Tu bota um cara pra esfregar a cara no controle e parece que ele sabe o que ele tá fazendo. É isso. Sabe? Se forem dois caras que não sabem jogar, cara, parece isso mesmo. É o cara sair apertando qualquer coisa e sair uns negócios diferentes, o jogo não joga na cara do louco, você é uma bosta jogando isso. Street Fighter não, Street Fighter a primeira coisa tá, eu tô parado, guifando o jab e de repente saiu a fireball, tá, obviamente não sei jogar isso aqui, tá, onde é que eu vou aprender essa porra, não tinha nada, sabe, mas Mortal não, tu fazia os negócios, dava pra fazer os negócios saíam, sabe, tu conseguia lá e fazer um bagulho, tá, lembrando que o de 6 anos de idade não era rato de fliperama, tá? Isso só aconteceu aos 12, okay, ou 10. Daí... É, mas você é de que ano, que é 89? 89. É, quando o Alpha 1 saiu, você tinha 6 anos. Que é uma tem a mesma idade que eu, então. É, 89. Isso aí, cara. Daí, velho, eu, pá, fiquei um tempão jogando KOF, fiquei jogando qualquer coisa, jogo de música, de tudo. Daí eu vi um vídeo da Evo, daí eu vi o vídeo do Daigo. Foi o momento. Daí eu comecei a me interessar, fui no site, literalmente fui no site da Evo na época, que era vinculado ao Shoryuken, Tekken Zaibatsu, até ultra combos, assim, comecei a ver os trailers, comecei a ver, caralho, olha o que é o nível disso aqui competitivo, olha o negócio, sabe? Sabe quando tua mente explode, tu vê, caralho, eu sou um bosta jogando essa merda. Tá com uma ópera na tua cabeça, né? E tu vê um filme todo, né? De caralho, existe um mundo aqui fora. Existe um mundo aqui fora, sabe? Daí eu comecei a tipo, querer jogar qualquer porra competitivamente, ver como o negócio funcionava, assistir uns vídeos, baixava os negócios na discada ainda, cara. Cara, esse momento na minha vida foi quando saiu o KOF 99 e chegou muito cedo lá no mercado municipal em Caxias. Eu comprei revista, cara. Caralho. Eu comprei a porra toda. Tentei jogar no emulador, num Pentium 133 MHz que eu tinha, cara. Obviamente não deu certo, old tá ligado? Time. O lugar que o Zeus conhece, que é o mercado municipal de Caxias, né, lugar onde eu nasci, na cidade onde eu nasci. E aí eu parei lá pra ver, cara, pô, tinha 13 anos, aí eu parei assim pra ver. Eu lembro até hoje, tava o Cododes e o cara que era o Corcundinha, que eu agora esqueci qual era o nome dele. Tu sabe quem é esse cara, Zeus? O maluco era meio corcunda. Corcunda tá em Caxias, cara, não dá pra ver. Gente, cara. Pois é, cara. É verdade. Mas eu tinha era esse maluco específico. Não dava saber, cara. Tava o Cododes, que o cara joga até hoje, esse Corcunda jogando, e os malucos jogando num nível assim, pô, o maluco jogando com pau. Tinha acabado de sair o jogo, cara. O cara sabia todos os combos do pau, o boneco era novo. E eu fiquei olhando e falei, caralho, meu irmão, como é que esses caras estão fazendo essa porra, cara? Como é que esses malucos são capazes de fazer isso? O jogo saiu. O jogo saiu ontem. Como é que o maluco já sabe tudo, cara? E ali eu comecei a realmente me ligar mais essas paradas, assim. Porque em Caxias era. Eu gostava muito de Street Fighter. Mas Caxias sempre foi um território The King of Fighters, assim. Street Fighter era. Brasil inteiro, porque Street Fighter era caro pra caralho. Tu comprava 3 máquinas de KOF, 3, 5 máquinas de KOF com a grana que tu comprava um SF3. Ah, e SF3 na época, ninguém conhecia a parte técnica e era uma bosta. Aí chegou o MVS mole também, né? Aí que tá a diferença. Enquanto a gente jogava KOF aqui, tanto aqui quanto em São Paulo, a galera em Curitiba só jogava Street. Lá a galera não jogou KOF. Lá todo mundo jogou Street. Bando de playboyzinho do Brasil. É bem isso. A galera só jogou. Os caras que tiveram oportunidades melhores na vida, né, cara? Mas beleza. Entendeu? América Latina toda é mais KOF, né, cara? América Latina. Sim, cara, inteira, é mais barato. É só falar o mais barato. Sério. Três palavras que sumonam brasileiro e latino-americano. O mais barato. Exatamente. Não, e você leva em consideração que assim, o 3 tava lá na CPS3, placa cara pra cacete. E a SNK, ela como é que fala? Ela foi MVS até a MVS até que ano? Até 2006. O New Wave o New Wave era naquela outra placa já. Atomis Wave. Que era pra ser compatível com Naomi. Ela era baseada na Naomi. Era pra ter rodado o Dreamcast, basicamente. Sendo que a Naomi era da SEGA e tinha uma porrada aqui, não devia ser tão caro. É tipo, o Dreamcast morreu, então vamos descontinuar a Naomi também. Não, o que eu acho engraçado, fazer esse parênteses, é que por mais que não tenha tido muitos Street Fighter 3 aqui no Brasil, Capcom SNK2 até que teve um número razoável. Eu vi. E o jogo é incrível! Sim, mas o Toma, a placa é a mesma, cara. Legal. Não, mas... Eu acho não, que tem um detalhe, né? Não é. Não, é Naomi, pô. Não é, mas é CPS3. A SNK é Naomi. CPS3 não é Capcom SNK2. Não, não. Se fosse CPS3, rodava no Fightcade. Só que. Capcom vs SNK tem um detalhe. Tinha The King of Fighters ali dentro. E era o melhor dos dois mundos, né, cara? Pra comprar alguma coisa, comprava essa. Mas, Pivoto, eu não sei no Rio. Eu também não vou saber 100% em São Paulo. Estou falando do místico mundo de Oz. Osasco, sim. As máquinas que tinham CVS, que tinha Power Stone, que tinha Rival Schools 2. Isso aí era um Dreamcast montado dentro da máquina. Exatamente. Exato. Marvel 2 era verdade. Assim. Era bem assim aqui. Não, Marvel 2 eu cheguei a ver uma máquina só verdadeira de Marvel 2, tinha até entrada pra cartinha. Aqui no Rio tinha também original, mas era muito caro. Aí depois vinha o cast da vida. Inclusive, alguns vinham até com. Quando ligava, dava aquele viadinho lá, Utopia lá do CD Pirata e caralho, foi desbloqueio. Nossa senhora. Sim, velho. Nítido esse negócio. joguei muito sim. Street Fighter X em fliperama de tempo, que era um PlayStation dentro. Era nossa, aquele era EX Plus Alpha. Aí tinha dava um PlayStation. Tinha muito mesmo. Verdade. Tava no máximo tempo de matar dois caras só se fosse possível. Agora, eu vi no Barra Shopping a Third Strike e a Capcom. A máquina era muito. Eu lembro. No, naquele... Na hora. Quando tinha aquele barquinho pirata ainda, né? Que balançava. Isso. Cara, eu lembro, eu era moleque, mas eu lembro. E tipo assim, muito estranho ver aqueles bonecos, né? Mas vi aquele gráfico, eu falei, mano, caralho, tá muito perfeito, tá ligado? Só que tinha um flipper também lá de Killer Instinct lá, cara. E a máquina era muito bonita e eu achava aquilo um absurdo. E o Forum 3 é que foi contemporâneo do Alpha, né, cara? É. E assim, o 3, ele, pra mim, o maior problema do 3 não é jogabilidade, não é carisma. Que eu olho pra aqueles bonecos. Kaioken os monstros! É, Kaioken os monstros, sacou? Aí eu olho pro Alpha, caralho, tá todo mundo lá. E quem é novo é tipo, caralho, tem a rival da Sakura, irado. Tem o Sodom do Final Fight, irado. Tem o Olento. Black, tem o Gaio Cold, vai tomar no cu. Foda-se. Remy, Yun, Yang, Helena, enfia no cu essa porra. Boneco escroto, imundo. Eu quero jogar o maluco do Final Fight, porra. Cara, aquele 12, cara, aquele boneco não existe, boneco não é mesmo, cara. Pior que o 12 eu acho maneiro. Nossa. O problema é, eu não gosto do 12, não. Ele é tipo as dolls, então também. Não, ele é tipo nada. Ele é um cara branco. Ele é um boneco nada. Não, eu digo em conceito. É porque tem mais um. O boneco achou que tem uma cor pra trabalhar e uma cor de sombra. O que eu posso fazer? Não. A Han não vai aguentar, vai lagar. Aí eu olhava o Necro assim, eu falava, é um Dalsim que comei com Blanca, que dá choque e tal, e... Cara, não, eu não consigo... Só e-book, não tô de strike assim, dos povos assim, que eu olhei e falei, mano, e-book é legal. Isso, mano. Tem o 12 e o Necro, cara, no mesmo jogo, os Necro são... Cara, eles são excelentes, entendeu? Eles estão muito errados. Não, cara, não, olha só, cara, olha só, vamos dizer, o problema real do Third Strike, o design do personagem não é ruim em absoluto. O problema é que todo mundo tava esperando uma coisa e veio uma outra completamente diferente. Pode ser. É que a gente deixa deslocado, cara, a gente deixa perdido. Tu olha assim, tu pega aquele jogo, pá, Street Fighter 3, nem sabia que tinha. Daí tu fala, ah, tá, Ryuken, daí tu começa a olhar, assim, quem tá, que é tu li, beleza, não. Tá, e-book, que é quando vê... Ouro, Que, Necro, 12, Hugo, Kill, sei lá, cara. E um Yang, olha só. Yang até vai, mas é tipo uns bonecos Yang da época que não tinham tanto carisma, sabe? Só que a Chun-Li só veio no Third Strike, tá? Sim, a Chun-Li só veio no Third Strike, por isso que eu falei, Third Strike. O Akuma, no caso do Second tem o Akuma já. Já. Muito deslocado, cara. Tá, e cadê os bonecos icônicos, sabe? Pô, Street Fighter. Cara, mais uma vez que você passa, é um bagulho meio esquisito, o sabe? Problema do Street... eu já entendi, mas... O problema do Street 3 foi querer seguir a lore do jogo. Porque... bem isso. Agora, cara, porque... o jogo sempre foi zoado. Porque, não, cara, porque se você ver os finais... Não, gente, porque se vocês verem os finais do Street Fighter 2, todos os personagens chegam a um bom fim, vamos colocar assim. Tipo, a Chun-Li vinga o pai, então tipo, ó, minha missão está cumprida. O Gaio, não, derrotamos o Bison. Mas o Bison não domina o mundo, cara. O Bison domina não, o mundo, mas só fica no pódio lá. Não, ele morre. Canonicamente ele morre. Ah, é, sim. O Akuma mata ele. É, então. Akuma Matata. Boa. Boa piada. Isso, né? Cara, mas olha só, eu acho que isso não é muito argumento, porque o Garou também segue com o lore e é maneiro. Os bonecos são maneiros, mano. Os personagens não, pivô. Ah. A gente que joga acha legal e tudo mais. Mas no boteco da minha vila que tinha Garou, e primeiro, ele se chama Garou, ele não se chama Fatal Fury. Ok, tudo bem. E ele se chamasse Fatal Fury, porque eu vi os moleques na minha vila, porque a gente nerd explicava que era um Fatal Fury, não sei o quê. Os moleques começavam a reclamar, porque cadê o Kim? Tudo bem que tinha dois. Mas cadê o Kim? Tinha dois Kim no jogo, e tinha o Kim, né? Que o Jairon lá é o Kim. E o Kim maneiro. Não tem a Mai. Não tem o Wayne. Tá ligado? A gente acha o jogo maneiro porque a gente já tinha uma certa idade e tudo mais. E principalmente, o jogo não se chama Fatal Fury. Cara, eu vou te falar da minha ideia de Garou, assim. Na época eu vi o Flipper de Garou e logo assim tinha um Hellbout 2 do lado, tá ligado? Então, tipo, mó heresia do caralho. Eu acho que tinha uma idade ali na sua cabeça. Demorava em Osasco, Deus. Não. É o kit básico. Kit básico. Tipo, é muito interessante ver o papo de vocês, porque... Vocês falando de outros fighting games e tal, falando de Garou, falando de KOF, falando da porra toda, mostra a importância do Street Fighter, porque essa porra toda veio dele. Tá, é bem isso. É muito interessante, mas eu queria aproveitar o momento e dizer, cara, que Street Fighter é igual a porn. Tu não assiste pela história. Tu não claro. Tá aí pela história, cara. É, isso é. Tá, mas fácil. A importância é quando tem, né? Tu quer a história do porn? Vai assistir Game of Thrones, cara. Não, é, cara, não, eu tô cagando pra história. Não, o Street Fighter também dá errado. É, cara, olha só, eu acho que o máximo que o Street Fighter podia ter tido de história foi quando o Arcade Edition saiu, eles podiam ter configurado tudo pra ser alguma parada na Olimpíada de Londres, porque a Kami é londrina e o Ryu luta karatê. E tem um monte de boneco choto que é tudo karateca que tava na Olimpíada, e o Guile tava lá pra investigar algum negócio terrorista, e foda-se, é o máximo de história que eu aceito, o resto é ridículo. Cara, quiser história e jogo de luta, tem Guilty Gear pra isso, e Tekken. O Street Fighter não... Street Fighter 5. A melhor parte da história do Street Fighter 5 é... Kemi vai na garupa da moto da Juri do Brasil pra Londres. Não, mas sabe o pior disso? Deixa eu contar o pior disso. É o Vegas seguir elas a pé. É mentira. Ele é sinistro. Ele deu um Barcelona na parede. Deu um Barcelona. Ele foi voando. É internacional, né, cara? Agora você entendeu porque o nome é Barcelona, né, cara? Porque ele consegue de onde ele tá ir pra Barcelona. Pra Londres, é mole. Pegou um trem. Não, e a Juri, a moto da Juri é a moto do Max Steel, velho. Vira jet ski. Vira avião. Sim, caralho, cara, que coisa. A história do Fighter 5, na boa. Cara, eu tentei engolir, mas não dava. Eu joguei, cara, não dava. De quem eu vou fazer essa merda? A cara, porra, era no 4 ou no 5? Era no 4 ou no 5 que o Balrog joga poker com luva de boxe? Eu não sei, mas eu quero jogar agora. Eu acho que é o início do 4. Olha, quando era animado. Borog é tipo Sonic, tá? Tu nunca vê os pés do Sonic, tu nunca vê as mãos do Boxer. Cara, agora, a Alpha tem uma história muito boa, cara. Ah, eu acho que a série Alpha tem uma puta de uma Alpha história. Alpha é chamezão. Eu acho, e é toda broken no sentido certo, cara. Ela é corretamente broken, cara. Exceto pelos infinitos lá de Neutron. Mas aí eles também estavam bem influenciados pelas produções, né? Um influenciou o outro, né? Teve o longa animado, teve Street Fighter Victory. Então, tava num bom momento. Victory a gente ignora, né? Vamos ignorar ele. Victory é ok, cara, sabe? Mano, Street Fighter. É difícil de engolir, mas depois tu engole o cartoon, cara. Que isso, cara? O Adriano preso, velho. Pelo amor de Deus, preso. E melhor é o Pelodez. Vivia fazendo luta clandestina, pô. Melhor adaptação possível, cara, pra Street Fighter, que já foi feita até hoje, é o Street Fighter. Você tá louco. Não, você tá maluco. Não, vou embora, tchau. Eu prefiro o filme. Não, é o filme. Amigo, Ryu e Sagat apertando a mão. Cara, você é meu amigo, cara. Vamos ser best friends forever. Não, mano, você Zeus, tem. Não, Zeus, não. Jimmy, tu tá ligado? Porra, você tu tá ligado que a Season 3 do Street 5 vai ser isso, né? Sagat e Ryu vai ser parceiro. Vocês têm que parar pra pensar que é um bagulho feito do zero pra adaptar coisas que tem no desenho. Com tipo 25 episódios, cara. Isso é ruim, eu acho. Pra mim, todas as adaptações que fizeram no Victor são muito boas, cara. Lembrando o quê? 25 episódios, 6 episódios de Ryu pra dar Hadouken, tá? Não, isso é mito. Isso é mito. Tá, tem episódio que ele dá Hadouken duas vezes. Eu sou você chato. Está né? cego, você está Victor. Cego pela nostalgia. Está cego, tá? Ele dá dois Hadouken no episódio, ele usa metade do episódio pra cada um. Se eu e o Zeus se encontram, se eu for pro treta e o Zeus vai se encontrar, ele vai sair na porrada, eu gosto, a gente vai ter vindo, é por isso que o nome do jogo é treta, cara. Eu acho bem ruim. O The Animation lá é absurdamente fiel, não, foda. O filme. Nem compara. Isso aí. Não, pra mim ele é a melhor adaptação. É, mas é uma outra qualidade de produção, né, cara? Foi um filme feito pra cinema no Japão. Certamente tinha algum endossamento de dinheiro americano ali também. Acho que era Universal. Pra depois fazer o lançamento mundial, né? Pô, tem todos os 16 bonecos. É Sony, né? Tinha os 16 bonecos que até então existiam, né? Do Super. Quer dizer, não tem o Akuma, mas eu não sei se já tinha saído o X nessa época. O Akuma tem cameo. Ele aparece... É, igual ele aparecia direto no Victory, tipo onde está o Wally, assim. É, no aeroporto. Tá ele lá de óculos escuros. É irado. Quem é o próximo aí, cara, pra falar da sua primeira experiência com o SF? Fale-me da sua perda de virgindade. Perca de virgindade. Cara, a primeira lembrança que eu tive de ver Street Fighter é quando eu tava na primeira série, 6 anos de idade. Tinha um bar na frente da escola, vendia doce, enfim. E tinha a máquina do Street Fighter 2. É, a primeira lembrança que eu tenho é de ver todos os moleques da quarta série, os adultos da quarta série, tudo jogando o Street lá, não sabendo fazer bosta nenhuma, e eu só vendo e não, obviamente não consegui jogar, porque muito lotado, minha mãe ia pagar a ficha, não sei o quê. Aí, a primeira lembrança de fliperama também, deu jogando fliperama, eu jogando em shopping, que era ambiente controlado, né, com os meus pais, eles viam o que estava acontecendo, tudo. Só que os meus pais não deixavam a gente jogar Street, porque... Era violento. Criança manca vai perder a ficha rapidinho, né? Então eles não queriam que o dinheiro valesse. Então aí eles colocavam a gente pra jogar Final Fight... Capitão Comando. Porque na cabeça dos meus pais durava mais a partida. Que tu mata mais boneco. Exato. Um minuto. Street Fighter 2, um minuto. Consegue aí. Então, por favor. E durava mais. Mas assim, isso é a primeira lembrança, né? Porque assim, eu sempre fui ruim em jogo de luta. Até pra padrão casual, né? Eu ainda sou ruim, mas agora pra padrão competitivo. Que conceito, ruim competitivo. Né? Mas eu sempre fui um menininho da Capcom, sabe? Eu sempre preferi Street Fighter, preferi os jogos da Capcom de luta, assim, né? Eu era péssimo, enfim. Mas a minha primeira lembrança jogando Street mesmo foi em Super Nintendo em locadora. Mas uma locadora lá no interior. E é engraçado que não foi a primeira vez que eu joguei, mas é uma lembrança que eu tenho. Porque os molequinhos no interior lá, eu já manjava, já era mais nerdinho, né? Já sabia o nome dos golpes, não sei o que, o nome dos personagens. E aí eu jogando lá, os moleques, é chinesinha, ó. Ih, vai tomar o cor da chinesinha, não vai passar da chinesinha. Dei 2 perfect na Chun-Li, os caras falaram, meu Deus, o quê? Basicamente isso, assim. Street não sei explicar, mas é daqueles jogos que molda a gente, né? É do modo caráter, mas. Né, então, só que engraçado, né? Street não é minha franquia favorita. Minha franquia favorita é Guilty Gear. Apesar de não manjar nada de história nem nada. Ah, né? Mas na época era Street. Não sabia disso, não. Guilty Gear Street, né? Isso eu já sabia. Sim. Quando eu era criança, era Street. Então, Mortal Kombat ou Street Fighter? Pô, Street Fighter, pelo amor de Deus, né? Você tá louco, velho? É Street, caralho. Até eu conhecer Guilty Gear foi Street. É, o meu PlayStation, quando eu fui comprar, eu comprei King 97. Porra, o dia do meu PlayStation foi o dia. Acho que até hoje é o dia mais feliz da minha vida, mano. Foi o dia. Foi o dia que minha mãe me acordou pra falar assim. Com outras palavras, ela disse: agora você vai jogar The King of Fighters em casa. E que dinheiro em casa. Aí eu comprei com 3 jogos: The King 97, Guilty 1 e o Street Fighter Anniversary de Play 1, que era o aniversário de 10 anos na época. Isso foi em 98. E as músicas eram lá, né? Muito bonita, por sinal. Ela era isso, bem bolada, né? Aí esse CD do Anniversary não funcionou. Aí eu tive que ir no camelô de novo. Tudo pirata. Eu fui no camelô e troquei ele pelo Tactics Ogre, que aí começa o outro capítulo da vida que foi parar no Final Fantasy Tactics depois. Eu morava quando eu tinha 7 anos. Então isso foi 93. Então tinha 1 ano de Street Fighter 2. Numa rua lá em Duque de Caxias chamada André Vidal de Negreiros. Pode procurar no Google se quiser. Número 13, tem uma árvore de carambola nessa casa. Porra. Descendo a rua, virando à direita, à esquerda tinha uma entrada para uma favela, à direita tinha uma escola, que é um CIEP, Brizolão, como a gente chama aqui. E em frente tinha um bar genérico. Esse bar tinha Street Fighter 2. eu fazia minha mãe me levar naquela porra daquele bar, e hoje eu entendo o desconforto da minha mãe, entre outras coisas. Minha mãe, na época, tinha 30 anos. Os caras ficavam dando em cima da minha mãe. Hoje que entendo essa merda. E a minha mãe ficava lá acompanhando o filho, escolhendo o Ryu, rodando a alavanca e apertando o soco pra ver se saiu um Hadouken pra morrer no Blanca. Tipo, um boneco. O primeiro boneco, o segundo, sei lá. Mas essa porra desse jogo, não foi o primeiro jogo que eu joguei, porque tinha um Phantom System em casa, do meu tio, com Mario 3, numa fita de 20 jogos. Só tinha jogo pica, Mega Man 3, Circus Charlie, sei lá. Mas se eu continuei jogando videogame depois, foi um pouco por causa dessa porra desse jogo. Que daí eu fui pra The King of Fighters e comecei a entrar em favela pra procurar fliperama, várias merda. Me envolver com traficante pra jogar disputa de 30 centavos no The King of Fighters. Válido, tudo válido. Válido, claro, porra, quem nunca, né? Pô, The King of Fighters 97 pra mim, cara, eu associo com cheiro de valão. Valão, rio, podre. Porque o lugar onde eu jogava 97 era em frente a um valão. Então quando eu vejo coisas de The King 97, vem o um cheiro na minha cabeça, cara. Sério? Sinestesia. Não é por isso que eu não gosto de 97, não. Porque X-Men vs Street Fighter é nesse mesmo lugar. E eu me amarro no jogo. Eu não gosto de 97 porque eu não gosto dele. Porra, o cara é entre o 96 e o 98. E ele é meio escroto, eu não gosto. É porque o 97 normalmente, o número 97 normalmente é entre o 96 e o 98. É, ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. Importante, até mais. E, porra, e como eu falei, comprei o Super Nintendo pra poder jogar a porra do Alpha 2. Porque o Alpha 2 tinha um detalhe, eu jogava no fliperama, esse mesmo mercado municipal que eu comentei, que o Zeus sabe, já foi lá. E aí, o que acontece? Street Fighter Alpha 2 é 96. Eu tinha 10 anos. Minha mãe sempre trabalhou fora, tinha uma empregada que ficava lá em casa. O nome dela era Janine, até hoje eu lembro. Segura o nome dessa empregada aí. Essa menina na época, ela não tinha 20 anos. Ela tinha 18 ou 19. Era uma parada dessa, tá? E ela ia comigo no fliperama jogar, pra ele esperar eu jogar, beleza. Uma garota de 19 anos, numa porra de um fliperama que só tinha maluco ácido. Obviamente, devia ser assediado o tempo todo. Só que eu tinha 10 anos e não percebia. Uma parada que eu percebia é que os caras tentavam me zoar, mas eu não caía na pilha. Eu era muito safo nessa época. O cara tava jogando comigo e todo mundo tinha, eram os mesmos filhos da puta sempre. Os caras estavam gritando assim, Baby Sitter! Que era tipo, tava zoando que a mulher era minha babá. E era mesmo essa porra. E aí, essa mulher ficava lá esperando eu jogar, voltava pra casa, beleza. Cara, olha o que é o Rio de Janeiro, Dave. Essa mulher um dia não foi trabalhar. E aí chegou a mãe dela lá e falou o seguinte: olha só, a Janine não vai poder vir por um tempo não, porque ela foi no baile funk ontem e tomou um tiro na perna. Pesado. Pra caralho. Como assim, cara? Ela tomou um tiro na perna. Tomou um tiro na perna, cara. Baile funk. Baile funk na boca em Sérgio das Zeus. No meio da montagem do Power Rangers, meu irmão. O tiro comeu ali, mano. Porra, tiro na perna do baile funk é terça-feira. Caralho, velho. E aí, essa mãe dela até ficou trabalhando com a gente uma época, depois saiu também. A menina nunca mais voltou. Mas ficou bem, não teve nenhuma sequela, não. Que eu me lembro, mentiram pra mim, né? Resumindo, o Street Fighter que fez no tiro na perna dela. Caralho, cara. E tem essa parada, eu lembro exatamente disso. Falei, caralho, agora não tem mais a Janine, mano. Não vou mais jogar fliperama. Porque assim, olha no que o moleque pensa. Porra, eu tinha 10 anos, mano. Pra mim, isso assim, agora eu tomou um tiro. Vou falar, ela tá bem. Não, tomou um tiro, tá bem. Porra, tá, cresci vendo o filme do Chuck Norris, não sei o quê. O cara tomava um tiro, levantava, porra. Tomei um tiro aqui. Imediatamente o cara levantava. Ele era bem OP, por sinal. Porra, OP pra caralho. Steven Seagal também. Steven Seagal ficava mais forte depois de tomar bala. E o Charlie Dawson nem tomava tiro, né? Charlie Dawson matava. Então, assim, pra mim era o seguinte, meu irmão, tu tomou um tiro, não foi num ponto vital, tu não morre. E não vai acontecer nada contigo. Tu vai, tipo, caiu, ralou o joelho, só que um pouco pior, porque foi um tiro, depois tá normal. Eu espero que a moça, que hoje deve estar com uns 40 anos, esteja bem, normal, espero realmente. Mas teve essa parada. E aí, o lance é o seguinte, cara. Eu realmente, eu já tava quase desistindo de jogo de luta, porque eu fiquei muitos anos sem videogame. Muitos anos sem videogame. Até que eu vi a Evo 2009. E aí eu vi foi Daigo e Justin Wong, afinal, Ryu contra Balrog. Nossa. Falei, caralho, maluco. Porra, Street 4, né? Eu tinha até o jogo, mas não jogava muito. Falei, porra, não, caralho, maneiro. Aí fui procurar saber de Evo, não sei o quê. Mas nunca me ligava muito assim, também não. O que fez eu voltar a me ligar pra caralho em jogo de luta, primeiro foi jogar Marvel 3 com esse viado aí, do Cash, que a gente jogou pra caralho essa merda desse jogo. É verdade. E depois foi o Dr. Carlos aí, na BGS, aquela BGS Dr. 2015. Carlos. Que é. Eu lembro que eu vi o vídeo depois. Cara, até hoje eu lembro muito perfeitamente desse vídeo. E agora que eu revi o vídeo, eu sei quem são as pessoas. Que o Kyoma ganha do Haitani. E ele levanta e faz uma pose da vitória assim de caralho, porra! E sobe o Alexis, que é um moleque que joga Tekken, o Alexis muito magrinho, mas ele subiu numa onda assim de vou levantar o Kyoma. Só que ele levantou e aí ele olhou pro Kyoma e olhou pra ele, ele é magrinho, ele falou, cara, vou levantar só o braço do Kyoma. Aí ele levanta o braço do Kyoma em cima do palco. Nem me liguei nisso aí, cara. E eu estava na plateia, cara. É, e aí na plateia tem o Joe Rod, tem o... Cara, aquele maluco que até nego falava que parecia comigo, né? O maluco que falava que parecia comigo, não tem nada a ver comigo. Tava o... Tá o Breno, tá o Thomas com a jaqueta vermelha. Ele até olha pro Kyoma assim, porra, moleque, caralho, porra! Ah, não sei o quê! E aí, eu voltei a acompanhar pra caralho aí nessa época. Porque eu via Evo uma vez por ano. Aliás, eu cheguei pra Las Vegas duas vezes na época da Evo e não fui na Evo, porque eu era um imbecil. Porra! Porra! Ah, não. Eu fui um imbecil. É. 2010 e 2011. É. Assim, 2011 não dava pra eu ir mesmo, não. Mas em 2010 eu fui e falei, pô, ano que vem eu vim aqui de novo, eu vou ano que vem. E no outro ano não deu. Cara, mas... Las Vegas, você tem que entender que Las Vegas não é pra putaria, é pra Evo só. É pra Evo, é pra Evo. É pra Evo e... Foda-se, luta de putaria. Boxe. É, não... Entendeu? Não, só isso. Não, foda-se box, foda-se UFC. Eu que nem pra isso fui, mano. Eu fui conhecer mesmo. Nem que putaria eu fiz, mano. Foda isso. Mas em 2011 eu consegui na Comic Con e os caras estavam lá também. Conheci o Mike Ross, porra. Só falava de puta também. Então, assim, esses últimos anos eu consegui me envolver mais com essa porra e reacender o espírito, mano. Virei, tem 12 anos de novo agora. Voltei a sonhar com combo e o caralho. E quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu sonhava com o combo do Kyo no meio da noite, era foda, mano. Acordei muitas vezes no meio da noite. Falei, caralho, pensei numa parada aqui, mano. Tem que testar mais no fliperama. Isso, assim, no começo eu achava preocupante. Hoje em dia... Não! Hoje em dia eu delarguei pra Jesus, né? Não, é, hoje em dia... Tipo assim, quando você vai dormir, aí você... Tipo, imagina um combo ou uma tática pra você enfrentar contra aquele char. Hoje em dia, meio que é o meu dia a dia aí, cara. É uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo. Eu não sei se eu tô ficando maluco, não sei, mas é... Tu gosta, mano. A parada foda. Que tu gosta, essa parada mesmo. É. Cara, é a entrevista lá que saiu recentemente do pai do Tokido lá, cara. É tipo, porra, meu filho tinha essa porra desse sonho e ele joga bem pra caralho. Eu queria ser músico, não fui porque eu sou um merda. Mas meu filho é bom, mano. Vamos bancar ele aqui, bota esse moleque pra jogar. Ah, pra jogar o livro pro do Daigo, o livro do Daigo meio que é assim, né? O pai dele também, né? O Mahjong lá, né? Kendo. O avô era Shogi, Kendo. Mas o bisavô não deixou. Aí o avô não deixou o pai dele seguir no Kendo. O pai dele quebrou o ciclo e falou, vai jogar Street Fighter, porra. É, faz o que tu quiser. É, faz o que tu quiser. Ele falou literalmente, faz o que tu tá afim de fazer. Mas tem um caso também que ele vai trabalhar nas casas de Mahjong lá, o pai dele fala que, tipo, não dá pra ele, tipo, e desmotiva o cara várias vezes, tipo, mano, você é muito ruim, tá ligado? Você não adianta. Tipo, não dá pra você. Ele tem uma história dessa de Mahjong, mas eu não sei se o pai desmotiva. Acho que o pai foi sincero no caso, né? Que na hora do Street Fighter ele encorajou. Mas ele é ruim de Mahjong e o pai falou, cara, tá com essa merda. O que, o Daigo? Não deu tempo. É, sei lá. Não. O bagulho do Mahjong foi que, cara, ele tava vendo e demorava demais. O bagulho demorava demais. Quando tu jogava uma partida de nível profissional de Mahjong, o bagulho demorava 5 horas. É, muito longo. Tá ligado? Demorava pra caralho. Eu vou aproveitar a brecha pra falar que sabe quem foi campeão, acho que nacional de Mahjong? Ah. Um Chan. É mesmo, cara. Nossa. Carai. Ele é foda mesmo. Cara, minha internet tá caindo o tempo todo por causa dessa bosta. Me desculpem. É, caiu de novo. Foi legal, café. Foi bosta. Quero café. Bom, Chan. Bom, é sinistro, cara. É. Bom, último Nash. Inacreditável. O cara foi campeão de sei lá o quê de. É, cara, tá aí, homem, cara. Meio... Internet do Carlos tá caindo. É o Bom Chan campeão de Mahjong e o campeão de bocha aqui no Brasil é o avô do Barrichello. Ele é tricampeão de bocha. Meu Deus, olha. Não sei por que eu sei essa merda. Amanhã eu vou botar o despertador pra as 8. Sabe por que você sabe? Sabe por que você sabe disso, Pivoto? Ah. Porque é melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. É isso aí. Exato. É isso aí. Eu falei isso pro meu pai uma vez. Ele, tipo, ficou me olhando assim. Viu? Como é que eu argumento isso aí? É porque assim. Conhecimento que não seja poder. Eu falei pro meu pai uma coisa. Olha aí, ó. Mortal Kombat, muito bom. Eu falei um bagulho pro meu pai, não lembro o que, meu pai, mas bagulho inútil. Ah, pai, melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. Muito bom. Agora, o que me fez, assim, tipo, largar o KOF de vez, que eu era jogador de KOF competitivo, foi aquela musiquinha do Street Fighter 4. Aquela música ali, cara, exala com tensão, velho. Aquela música. Olha só, eu vou falar uma parada pra vocês. Exala a competição, cara. Calma, um colega de escola aí do Castro aí, do Morceguinho, fez uma versão em português dessa música, mas ele esconde. O maluco aí que é cantor profissional hoje em dia. Canta de anime aí. É um cara que começa com o Rodrigo e termina com o Rossi? É, pode ser que seja. O que canta você? Os Cavaleiros do Zodíaco lá, né? É, isso aí. Ele fez a versão em português da música, ficou irada, eu me amarro. Mas ele, sei lá por que, ele esconde essa porra, cara. Ele apagou a cronologia dele. Não, mas eu tô cobrando pra ele gravar essa versão agora. Pera aí. Tá gravado já, cara. Tá gravado, eu tinha essa parada, eu tinha. É bonzão. Por que foi? Aquela música, quando rolava assim, e olha que eu não larguei de cara. Street Fighter 4 Vanilla, eu olhei aquele jogo e falei, mano, esse jogo aí é muito ruim. Entendeu? Eu olhei assim e falei, cara, não. Totalmente biruta. Eu tava na época jogando 2002 competitivo. Mas eu entendi, cara. Assim, ó, 2002 ele age como um tipo de tumor no teu cérebro. Ele te tira a capacidade de ter senso crítico sobre as coisas. Pois é. Daí, cara, eu fui, peguei o Abel, olhei, eu falei, mano, esse boneco aqui é meio cofre. Ele é legal, pá, tá, enfim. Joguei, não gostei do Street 4, deixei pra lá, mas continuei jogando assim casualmente. Quando saiu a Super, eu falei, mano, quando eu vi 2U e tal, quando eu vi que eu tava vendo que cofre não tava chegando nenhum, entendeu? Tipo, já era, tipo, morreu já. Tinha acabado. Já acabou. Foi. Ainda bem que eu me liguei isso cedo. Assim como o Street tinha acabado, né, cara? Durante muitos anos, né, também. Vai falar pra um que a KOF 2002 acabou até hoje, pra você ver. Fala pra quem? Pra qualquer cofeiro que acabou, sim. A KOF 2002. Pô, a galera que tava no Fight in Rio, né, cara? Os caras jogam 14, mas aí, mano, botar um 2002 na frente, cara. Os caras vão igual mendigo em cima de pão velho, mano. Eles são muito necromante, cara. É bem por aí. É bem isso mesmo. Cara, assim, eu sou vai. Muito paga-pau de KOF 98, mas eu acho que aquele jogo é eterno. Eu jogaria aquela porra pra sempre. Mas 2002 eu não consigo, não. 2002 eu tenho limitações. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu acho que a 98 é a Super Street Fighter 2. Pode ser. 98 eu acho que é o melhor KOF de todos os tempos, cara. Eu acho que 98 é o melhor jogo de todos os tempos, se der uma. Eu gosto muito dessa merda, cara. Não dá pra debater, mas. Eu gosto muito dessa merda. É que tem CVS2 nessa lista. Tem CVS2. Mas a trilha sonora de KOF 98 é melhor, pra mim. Mas a trilha sonora eu sou time de Alex Vai. Mas a trilha sonora de CBS2 é cantada, velho. Esse jogo é merda. Música de Londres lá é absurdamente. Eu particularmente não gosto de música cantada, mas. É. Mano, a minha música favorita de Street também é cantada, mas é a versão cantada do Dramatic Battle do 02. Pra mim, a versão cantada do Rashid. Que é aquela aí. Inclusive tem umas sons do Street Fighter 2 cantada, não sei se você já ouviu. Tem um disco inteiro. A música do Ken é do Kageyama. Kurenai no Ken. Legal, sim. Tem umas meio que ele parece o tema de Plantão Médico. É bem lento, meio ruim. What the fuck? Eu só gosto do Ryu e do Ken ali naquele CD. O resto eu acho mais ou menos. A do Sagat é legal, cara. Eu vou procurar pra ouvir depois. O Sagat é que estraga o vocal. Dela. É meio recitando assim. Meio de boys assim. Ele é um disco de Orod que foi em função do anime. Então ele tem a abertura e o encerramento do anime e essas músicas. Olha só, Voice Collection, uma parada assim. As músicas são cantadas, né? Todas as músicas são cantadas. É bem legal esse disco. O Street Fighter 4, cara, ele lançou em 2008, né? Pra fliperama. Isso. Pô, tinha desde 99 que não saía um jogo chamado Street Fighter, né? Desde o Third Strike que não saía. Numeral então, mesmo, sabe? É, então, não, pô. Street Fighter 2. Ultimate HD, Edition, Remix, Knuckles. É Knuckles, né? É Knuckles, é Knuckles. Então, assim, foram quase 10 anos, né, de intervalo. Eu lembro que quando anunciaram o Street 4, ainda era aquela época de internet, mas que as informações não se proliferavam com tanta velocidade, não tinha web 2.0, não tinha Twitter, não tinha nada disso. Eu lembro que eu fiquei com muito pé atrás por ser 3D. E o jogo calou a minha boca, assim. Hoje, olhando pra trás, assim, eu acho as feições, as caras do Street 4 muito feias, mas eu nunca gostei delas. Muito bonito. Você é da parte da galera que sempre gostou, né? Eu acho que não tem muito contraste. Tem um problema do pezão gigante que é desde a série Alpha também. Mas isso, mas isso aí é do Street, velho. Eu acho mas uma pizza, isso é o que eu acho da hora. Eu nunca vi muito relevo, contraste, né? Entre cenário e personagem. Mas enfim, o jogo é perfeito. O que eu me lembro é o seguinte, cara. Eu lembro de quando o Street 4 passou pro Super e de quando o Super virou Ultra, sobretudo. Muita gente reclamava, cara, do jogo. Que tipo, o jogo ia virar Gozolândia e o caralho é 4. Não, na verdade ele virou na Arcade Edition 2011. Que é, Arcade Edition, isso. Que o Yun veio Gozolândia mesmo. Que é uma lenda. Ai, ele sabe como é que é. E depois tivemos na 2012 a Khan, que os credos. Khan e o Akuma no Vortex, né? Nossa, o Akuma, cara, o Akuma tá assim desde 2008. Inclusive, o time do Kioma, quando eu li hoje a notícia, eu achei que era Vortex. De cara, Vortex, Kioma. Depois que eu, Vortex. Na verdade, o Akuma sempre teve aquilo. A galera que não sabia, né? Era mais safe em 2008. Quando o Tokido inventou essa porra, era mais safe. O Palm não tinha landing recovery, não tinha nada. Tipo, tu dava Demoflip Palm OS Demon. Aliás, o Demoflip Grab não tinha landing recovery, era o mesmo do Palm. Então, tipo, tu dava Grab OS Demon no cara. Aliás, dava sweep. Caralho. A Kami você dava dive kick na cabeça e, tipo, foda-se, você tava positivo ainda. Era muito. Muito quebrado. Acho que pra vocês. Vocês falaram que o dive kick era só no A do Super palco. Também tinha as suas sujeiras, tá? Sim. Ela não era Super. O Joe Rod, eu acompanhei, né? Já conheci ele quando ele começou a competir e tal. Foi na época do 4, acho que no Vanilla ainda. Quando é que vocês dois começaram a competir? Vocês antes, imediatamente antes disso, estavam competindo em quê? Porque o Zeus eu sei que jogou Pokémon, jogou Pump, jogou porra toda. Não, Dance Revolution. DDR, perdão. O que vocês estavam competindo antes do Street e em que ponto vocês entraram no Street? Eu entrei no Vanilão de PC e eu competia em Stepmania no T4. Cheguei a pegar top 16 num campo internacional, por sinal. Que honra, cara. O cara é jogador mesmo, não tem jeito não. E você, cara, Zeus? Eu demorei muito na minha... Desculpa cortar os Zeus rapidinho, claro, mas, não, cara. Não. Eu demorei muito na minha vida pra aprender a fazer coisas que não envolviam botões, cara. Cara, botões resolvem muita coisa na nossa vida, cara. É verdade, cara. Então aí, bom, eu em 2005, 2006... Eu jogava Dance né, competitivo. Fui do campeonato aí que teve no Brasil, fiquei como nono melhor do Brasil em Dance Revolution. Daí logo assim a cena morreu e eu basicamente fiquei triste e fui pro Pokémon. E gordo, né? Sim. E daí fui pro Pokémon no Nintendo DS. E voltei pro KOF 2002 e fiquei jogando KOF 2002. Então tu não chegou a pegar a época de Elite 4 Brasil, nada disso não, né? Lope? Chegou... Eu era da Lope. Tu era Lope? Falou? Eu era. Tu conheceu o Fritz? Sim, cara. Líder do Ginásio Dragão? Sim. É nosso amigo aí, mano. Fez faculdade com a gente aqui. Com alguns de nós. Aí daí eu voltei pro 2002, vi que não tava com mais futuro. E daí eu comecei a assistir mais Evo, comecei a conhecer mais a galera. E vi que eu era muito, muito, mas muito competitivo. Eu falei, cara, não dá pra ficar só em flipper, não. Tem que trás agora ver o que vai dar aí. Daí te falar também, sabe o Lance? O maluco que até ganhou. Então, o Lance também fechou a faculdade comigo, mano. Era mó antro de Pokémon Zero, aquela faculdade de engenharia lá. Só nerd, fudido, cara. Normal. Só Pokémon Zero. Aí, daí, o que que aconteceu? É, em 2009, uhum. Eu virei competitivo. 2009 já tinha o Super, se não me engano. Aham, isso, eu comecei no Super e o Guy era muito... Cara, o Guy era muito ruim, cara. Eu era muito sofredor naquela época. É, tu sempre jogou de Guy, né? Tu foi top 4 do Treta 2015, né? Jogando de Guy. Mas sim, o Guy ali tava melhorzinho já, né? Não, o Guy na Ultra era ok, cara. Era viado. Na Arcade Edition... Na Arcade Edition dava pra jogar com ele, mas na Ultra ele era tipo... ele é boneco, entendeu? Porque esse Treta boneco... 15 que o Oma não jogou tava no Peru, não era? Tava em Lima. Isso. Era CPT? Era essa Salt Lima? Era... Era Lima Salt, mas não tinha um número ainda, sabe? Era, tipo, foi em cima de um festival lá, foi mais... Entendi. Mas em cima do Mais Gamers Tech Festival. Cara, foi o primeiro camp fora do Brasil e a primeira vitória fora do Brasil, cara. Foi bom. É, você ganhou esse campeonato, né? Sim. Pronto, voltei. Eu ganhei ele e, tipo, cara, aquele camp foi trash, cara. Porque eu ganhei a Losers Finals e os caras esperaram pra final ser on stage. Eu esperei 5 horas, cara. Eu cheguei a pegar minha mochila, peguei um casaco, botei em cima dela, deitei no carpete do bagulho e dormi. Com quem foi a final? Esse? Matarazzo. Quando foi que você jogou com o Luffy? Nessa época, mais ou menos? SGB na França, um mês depois. Foi da França. Tá, foi da França. Entendi. Eu lembro do Luffy, tu tá falando do Treta, mas, cara, pensa na seguinte situação, cara. Tu ganha do campeão de 2003, campeão do mundo de 2014, na França. Sim. Com um boneco francês. Com um boneco francês, né? Só faltou ser 14 de julho, né? Que é do La Bastille, né? Só faltou essa porra, né? Pra carimbar. Ah, deixa eu ver. Exatamente. Esse Treta 2015, o Zeus foi em quarto, né, Zeus? Fiquei em quarto. Foi o Baby. Quarto, aí... Ele foi o vice. O campeão foi o Thomas. Em segunda. Em terceiro foi quem? Chuchu, foi o Chuchu. Chuchu controle foi. Depois de dropar o call. Isso. Chuchu, aí. O Thomas. O Thomas tava com um jogo muito forte. Tava campeão com Oni e Book. Oni e Book fazendo. A final foi de Oni contra o Rufus do Baby. Oni, Book, Izzy, Ryu, Ju, e Book, E esse Treta 2015 em particular, quem viu a transmissão, né, o Sarda na narração, ele ia narrando o jogo e falando: Kioma ganhou lá em Lima. Kioma foi pra Losers. Kioma ganhou da Losers. E aí tem um silêncio, assim, o domingo inteiro. Kioma vai jogar a final agora. Ele fazendo os comentários, assim. Em 2015, teve o CPT BGS, né? Que foi um premier naquele ano, né? Foi o último premier que a gente teve. Foi o último premier. E o Kioma ganhou do Haitani na final. Ganhou duas vezes, né? Se mandou o Haitani pra Losers, na Winners Finals, né? E depois matou de novo na final, na finalíssima. Ele jogava de Rufus também, não era o Haitani? Agora eu não lembro. Sim, eu acho que sim. Era contra a Rufus. Tá, o Kioma fez o download completo ali, mano. Nossa. É. O Abel. Que capo, meu amigo. O Abel do tava demais, mano. Eu lembro que o Kioma na entrevista ele fala assim: muita gente achou que não dava, mas nem eu. O pessoal tava meio desacreditado, Kioma. O que foi na época? Cara, o fato assim, de era o Raikan. Naquela época acontecia o seguinte, cara. Moral é, depois que o Breno ganhou do Tokido, sim, nunca clássico. Mais aconteceu. Foi 3 anos depois o negócio, né, cara? Então, sim. Tipo, o gringo vinha pra cá. O Breno e Tokido, que o Kioma tá se referindo. Sakonoko veio pra cá e limpou todo mundo, cara. Tipo, só pro pessoal entender, em 2012, acho que foi na BGS também, sim, teve o campeonato de 25 anos. E vieram um japonês. Veio gente de fora. E o Breno. Tokido Gamer B. E aí a final foi o Breno contra o Tokido. O Tokido já era o Tokido. E o Breno, assim, pra começar, né? Que na época passava uma impressão esquisita. O Breno jogava de pad. Então, na época ainda tinha muito. Ah, o cara joga de pad. Aí o Breno ganhou o Tokido. Não era Premier, não era nada disso, mas enfim, o Breno foi campeão daquela porra. Era Premier. É isso que. Era Premier? O Breno foi. Era Premier do SF 25 anos. No ano seguinte, ele deu o 25 então. Anos, claro. Beleza. Então o Breno ganhou o Tokido e aí isso que o Oma tá falando. Deu a parada nessa hateada, né? De leve. De leve, porque quando o Haitani chegou, né? Veio o Haitani e PPD na BGS 2015. Onde tu via era a gente, tá? É, só basta saber quem vai fazer a final com o Haitani e perder pro Haitani, né, cara? Então, é, bem assim. Cara, eu ouvi muito isso, li muito isso, sabe? Os caras, assim, full derrotado, assim, mindset totalmente derrotado. Daí tu vai lá, tu joga, sabe? Conseguir jogar, conseguir ganhar e tal. Inclusive. Assim, é meio parecido com, provavelmente, sei lá, quando o japonês vê jogo de futebol e o Japão vem enfrentar o Brasil, sacou? É, deve ser meio parecido, tipo. Vamos ver o Japão ganha. Não, mas o. O Oliver Tsubasa ganhou, né? 2014, que veio o Ryan Hart e o Sakonoko. Cara, não tem ninguém. É, não teve. 2013, né? 2014 veio a crise. 2014 não teve. Não teve. Teve 2013. Então, que foi Sakonoko. Sakonoko, Otinhoso e Ryan Ha. É, cara, o Sakonoko meio que atropelou basicamente todo mundo. Só o que o homem aí conseguiu fazer jogo com um. Cara, tava muito. Era mais embaçado. É, o nível era muito acima. Muito acima. Cara, mas é aquela parada, cara. O Sakonoko, primeiro, já vive disso há algum tempo. Não, cara, ele já era God já naquela época. É, já era God, já era o todo. Saca agora há 20 anos, cara. Há 20 anos. Sim, alguns. O Sakonoko é um dos mais velhos, né, da cena japonesa. Sim. Ele tem 37 por aí. Então a gente tá falando de 2013, ele já tava com 30 e poucos. O cara joga Street Fighter desde que essa porra começou. Não, e Darkstalkers também, né? Que e Darkstalkers, né? Que é o berço de vários desses caras, né? Ele que inventou o infinito da boleta lá, né? Então, assim, saco, cara. O combo. Saco combo. Assim, o cara é jogador, cara. O cara é jogador, tá no sangue do filho da puta. Pode dar, sei lá, se der aquele jogo brasileiro que estão fazendo aí do Lampião. Trajes fatais. Trajes fatais pra ele agora, ele é campeão. Mas ele quebra o jogo. Ele quebra o jogo. O Sakonoko quebra o jogo. Bota Big Briggs na mão do Sakonoko, ele acha um combo. É, cara, porra, às vezes não tem muito como comparar, né, cara? Pô, tu trouxe o Pelé pra fazer uma turnê em algum lugar. Porra, tu fizer frente pro cara, tu é mitológico já. Os caras são muitos níveis de experiência, não é nem de saber jogar. Os caras, porra, estão outra realidade, cara. Os caras praticamente veem isso todo dia, já viram tudo que tem no jogo. É. Porém, naquela época a gente ainda não tinha tanta maturidade. Assim, o Kioma já tinha já. O Kioma já conseguia pesquisar já nos japoneses. O Kioma é doente. Ele era doente. Kioma na Capcom Cup com quando o Chuchu foi, mas, cara, porra. É, mas ele era o único que estudava da forma correta na época. Entendeu? Acho que a gente aprendeu aí a estudar e hoje, tipo, cara, não sei, acho que não tem tanta diferença hoje em dia em relação tem a. Tem conhecimento de matchup, né? É. E você poder tem jogar isso, mais, tem. Né? Acho que é isso. Enquanto a gente tem aí, sei lá, 4 guilhas, eles têm lá, tipo, 40 guilhas. É isso, enfrentar. É isso. Muito forte, entendeu? Sendo que um deles é o Daigo, por exemplo. É esse nível, meio, né? É, o cara, aqui tu pena pra achar um Zangief e o cara tem o Itabashi, só apenas. Apenas isso. Bem por aí isso, vai, né? Entendeu? Então, que é a diferença. Os Estados Unidos, eu não sei, eu acho que Estados Unidos hoje em dia não tem tanta diferença, não. Talvez um pouco de experiência. Eu acho que é experiência, cara. Tipo, essa parada, o Justin, 2 anos seguidos, veio aqui na América Latina, no caso, né? Ano passado em Brasília, esse ano agora lá em Buenos Aires, levou. Aí tem esses pela-saco, tipo aquele Carlos Eduardo lá do Facebook, aquele arrombado. Fala, ai! Didi Makoff e Brolinho vão levar leite quente na gringa, não sei o quê. Tem esses arrombados aí. Que assim, o cara faz comparações esdrúxulas e estabelece configurações que só existem na cabeça dele pra falar que o fato de os caras perderem pro Justin Wong é a vergonha nacional. Justin Wong ganha $5,000 por mês, por baixo, pra ficar com a bunda gorda dele sentada jogando Street Fighter o dia inteiro. É. Muito justo. Não, cara, ele trabalha na D-Link também, tá? Ele trabalha na D-Link, né? É, esse cara trabalhando. O bagulho que é interessante mencionar, cara, sobre esse. Ah, os caras vão tomar pau e o Justin, isso, Justin, aquilo. Cara, uma vez um maluco veio falar merda do Brolinho pra mim. O louco me chamou no Facebook pra falar merda do Brolinho. Nunca vai dar certo porque o Thomas é meu amigo. Sim, primeiro, né? Dois, certo. Se tu tá vindo falar assim, ó, se tu tá vindo tentar, ele veio naquela, cara, tu tem que ir jogar e tal, porque não dá, esses malucos não dá, blá blá blá blá blá blá. Eu falei pouco assim, foi na Capcom Cup isso aí, cara, que Thomas, pô, Thomas enfrentou o quê? Infiltration Daigo? Foi isso, bagulho insultido, né? Goichi Daigo, qualquer coisa assim, Movi Daigo foi. Uhum. Tá? Daí Movi Daigo, cara, qualquer louco podia 0/2 em cima desses caras, sabe? Pô, tá daí, maluco. Beleza. O cara. Ah, mas esse. O louco chegou assim, cara, o louco abriu o chat pra falar comigo isso, tá ligado? Eu já fiquei puto por isso. Mas, que os caras vão lá e vai brolinho pra Capcom Cup, vai fazer isso, blá, blá, blá, blá, blá, vai tomar fumo dos caras. E eu, cara, se Thomas foi o louco que. Se Thomas foi o cara na América Latina que foi pra Capcom Cup, quer dizer que ele é o único cara na América Latina que tem condições de fazer isso. Isso. Pois é. Ah, mas não sei o que. O cara veio argumentar assim, falar alguma merda. O que o louco falou? Ah, o louco veio dizer que eu tava falando merda e eu tipo. Assim, ele que sabe, né? Ele que manja dessa. Ele que é o fodão. Não, eu só falei pro cara assim, beleza, block. Cara, eu vou falar pra vocês. Mas em tudo, a gente. Os fodões, né? Até em futebol. Você vê aí nego reclamando aí um monte. Às vezes eu vejo o nego dialogando aí. Ah, fulano não joga e tal. Um monte de fodão aí. E no final a gente sabe que. Caralho, é piruada que nem sabe o que tá acontecendo na verdade, né? Te dar um exemplo dessa parada, que é o seguinte, de como esses malucos são retardados, tá? Eu cometo um erro, que é ficar lendo chat no campeonato. Eu me amarro. Eu fico sendo polícia do chat. Agora no de Lima, eu fui polícia do chat com o Recatsu, o Yuri, que é aqui do Rio também. A gente ficou lá sendo polícia do chat em português e espanhol, mané. Veio um arrombado falar assim, ah, esse brolinho é um merda, se Street 5 fosse igual 4, nunca esse merda ia existir. E aí alguém falou, cara, esse maluco ganhou treta 2015, que era Street 4. Aí o maluco, kkk, quem ganhou treta 2015 foi o Ibukman. São a mesma pessoa, no caso. O cara só mudou de nick. É esse nível de arrombado, sacou? Caralho, que maluco fudido. É a mesma pessoa, o cara só mudou o nick. Mas beleza, não, quem ganhou treta 2015 foi o Bruce Banner, não foi o Hulk, sacou? É basicamente isso que o cara tá falando. Ou Bruce Wayne, ou o Batman. Não foi o Pelé, foi o Edson. Sacou? Das coisas é isso. Não, mas aí é verdade, porque o Edson é um e o Pelé é outro. Ele mesmo fala isso. É verdade. Ah, não foi o Kioma, foi o Carlos. Não foi o Kioma, foi o Carlos, sacou? Essa parada. Aliás, o Kioma, tu sabe disso, né? Na Capcom Cup erraram teu nome, né? Eu fiquei muito puto quando eu li. O último sobrenome tá faltando um C. Eu acho que os caras atingiram o limite de caracteres. Isso! É possível. Ficou Kioma, teu nome do meio, né? Teu sobrenome grego. Pacheu. Aí eu falei, olha aquela porra. Eu falei, cara, Pacheu. Porra, não é possível que o cara seja Pacheu, tá ligado? Eu não vou pesquisar. É sensacional, cara. E essa experiência de Capcom Cup, cara? Tu acha que foi o grande ponto de virada na tua carreira jogando? Cara, é bem seguro dizer que sim, porque até então, sabe, cenário competitivo no Brasil, tem pouco campeonato grande, tem pouco campeonato que dava alguma coisa pra Mundial, etc, sabe? A gente teve BGS, sendo Premier é oportunidade muito, muito rara, sabe? Sim. Então não teve mais. É, tipo, Brasil, o único lugar que defendeu seu Premier foi o lugar que perdeu seu Premier. Sensacional, exatamente. Mas beleza. Mas valeu, de qualquer Capcom. Forma, né? Mas não é mais vaga direta em qualquer lugar do mundo, então. Porque foi o único que um asiático não ganhou, não é? Inclusive teve isso. Não sei. Não é só que defendeu. Sim. Nos Estados Unidos, os asiáticos ganharam. Na Ásia, obviamente, eles ganharam. E na Europa, eles também ganharam todos. Só aqui no Brasil que eles não ganharam. Sim. Foi isso mesmo. É, tipo, realmente, eu fui o único classificado. Eu fui o único vencedor de um Premier. O único vencedor não asiático de um Premier. Ou vai ver você asiático, não sabe? É possível. Não, eu sou neto de grego, cara. Cara, que é Oma, tem uma cara de asiático, vai. Não, tem cowboy. Kioma, então você tem um dedinho na asa, porque segundo Cavaleiros do Zodíaco, é verdade, olha, você tá verdade. Na Grécia, você atravessa a rua, você tá em Tóquio. Mitsubasa Kido. Sim. Viajou o mundo comendo mulheres. É, bota o tesouro da Grécia. Caralho, é mesmo, cara. Mitsubasa Kido. Viajou o mundo comendo mulher, cara. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Devia ter sido dublado pelo Márcio Seixas também. Cara, você explodiu minha mente aqui, cara. Cara, mas peraí, calma. O Mitsubasa Kido, ele era realmente pai deles? Eles não eram, tipo, filhos adotivos? Era pai deles, cara. Eu acho que. Mas eu acho que ele não era pai do Ichigo. Eu achava que eles eram, tipo, órfãos, ele era tipo um dono do orfanato. orfanato, não? Não, ele, eu também. É, o orfanato era a casa dos filhos dele, pô. As 100 crianças do orfanato eram todas filhos do Mitsumasa Ki. É, no caso, ele comandou 29 mulheres. E é pra caralho. Ele era tipo um Zé Maier, assim. Bom, tecnicamente, o Shun é irmão do Ikki, então... E o Yoga também, né? Não caso, foram, mas exatamente. Eu acho que a diferença é que o Shun e o Ikki são irmãos de pai e mãe, né? Irmãos todos são. Mas... Olha só, eu ia perguntar o seguinte: mas o maior aí, pote que você Shun, pegou. O Shun tem um caso com o Yoga. Então. Ah, qual? Incesto, né? Com certeza. Ah, incesto é tranquilo. Ah, de leve, de leve. De leve. Tipo o Game of Thrones, pô. Tranquilo. Tá. Que pode por favor, cara. Botei a ordem. Ah, mas aqui não tem muita ordem, cara. Eu tô louco, eu não consigo nem impor minha voz, tá complicado. Capcom Cup e o Kyoma dando ação de pau mole no Haitani. Vamos lá. A Capcom Cup foi o maior pote que você pegou? Aquele oitavo lugar, sétimo, oitavo? Cara, BGS 2015 deu 28k. Eita, carai! Rapaz, é, quando, eu fui receber, quando eu vou receber pela Dream Hack, pela Capcom Cup e tal, eu fui lá, olhei, $13,000. Porra. Só que o dólar tava 4,20 na época, tá ligado? Ok, ok. Então, caralho, fui não tá, né, meu amigo? Ops. É. Porque a Capcom Cup foi 5 mil, né? O pote. Isso foi divulgado, enfim. Não tô revelando quanto o cara ganhou de sacanagem, não. Mas. É, mas foi 5 mil e vezes 4, né? Na época, mais ou menos também, né? Isso. É, então, assim, deu pra. Acho que você se bancou durante um tempo em função disso, né? É, agora tipo... vem aquele segundo detalhe, né? Que muita gente se ilude, né? O cara acha que dinheiro de Evo e Capcom Cup e não sei o que é pra sempre. Né? É. O cara acha que você vai fazer um investimento ali de 50% ao mês e vai ficar milionário, né? Porra. É, hoje você tá vivendo disso ainda, mas, enfim, o dinheiro da Capcom Cup uma hora acabou. Uma hora acabou. Mas, tipo, vocês não vivem só dinheiro de premiação, tem dinheiro de patrocinador e o caralho, ou não? Cara, dinheiro de patrocinador é um assunto bem controverso, cara, porque patrocínio geralmente dá ajuda de custo, não dá salário, é patrocínio. Exatamente. Ah, sabe? Ele só te paga viagem, essas porras, né? É, geralmente é isso aí, cara. Agora, salário mesmo é muito isso, rato chamar e, hora. E quando isso em alguns casos, né? Tem duas frentes, né? Por exemplo, o Joe Rod e o Zeus, no Patos e no Soa, são organizações de jogadores, né? Os caras se juntaram e fizeram quase um time. Pelo menos quando eu vou explicar o Patos pra alguém, eu explico como se fosse uma cooperativa. Uma cooperativa, é essa palavra. Uhum. Então, o Soa, eles ajudam também, os players também. Uhum. O Soa tem ajuda de custo também, entendeu? Uhum. Mas não é uma empresa. Não é uma empresa. É, tem patrocinadores. A PNI são patrocinantes e tem outros patrocinadores agora. Deixa eu dizer pra você, porque eu falei merda, né? Não é uma empresa com fins lucrativos, talvez seja o termo. Sim. É uma parada pra ajudar, não é igual, por exemplo, o Kyoma agora tá na Vertex. A Vertex é uma empresa de esportes, tipo a NTZ no LoL e essa galera de LoL e de Overwatch, de Dota. Não, mas mas falar pra você, pelo menos do que eu conheço, o Zeus que conviveu mais próximo, talvez ele possa me corrigir, mas por exemplo, falando do Chuchu, você vê nas entrevistas que fala CNB, ela dava ajuda de custo pra ele. É, e era empresa a CNB. E eu acho que a Penfa era a mesma coisa com o Ludo. Talvez menos com o Ludo, talvez. Não, porque... o Ludo, ele ficava na house, tinha custo, e o dinheiro da stream era completamente dele. Ah, entendeu? Então é beleza. Só que ele pegava stream do BRTT, então ele pegava muito dinheiro, assim. O BRTT saía e ele ia jogar Street Fighter, então entendi. Ah, tá. Mas deixa eu falar uma parada pra vocês. Será que o caso do Chuchu na CNB, que é tem equipe de LoL e tudo mais, né, uma equipe grande... Não era o caso de, você é tipo o time de basquete do Corinthians. Tipo, sim. Você tá numa organização grande, mas olha só, fica no teu lugar aí. Tu ainda Street Fighter. Mas o Street Fighter competitivamente, aqui no Brasil principalmente, por muitos anos, e bastante ainda, né? Ele ainda é meio que, entre aspas, o handball dos esportes. Porque é MOBA e CS, pô. O Street é antigo pra caralho. Todo mundo jogou Street Fighter na vida. mas competitivamente falando aqui, vários fatores, né, contribuíram para ele ainda não estourar. Um deles O principal jogo de luta pode ser online, pensar dificuldade. Dificuldade de acesso, né? Ó, a Riot, vamos pegar o LoL. A Riot, ela subsidia as organizações para elas pagarem parte do salário dos jogadores. Você tem um campeonato aqui no Brasil de League of Legends que dura praticamente o ano todo. Certo. Que é o CBLOL. Tá acabando agora ou já acabou quando o programa sair, não sei. Acabou um split, aí depois vai ter outro e tal. Isso é coisa que jogos de luta, no geral, não tem. Não tem. Mas você pega, por exemplo, a Liga Latina de Injustice 2. Isso. E eu falo por isso porque a gente teve um agora é companheiro de equipe do Chilano, né? Não, o Gui. Ah, o Gui. Ah, o Gui, ok. Ele ainda joga de Adão Negro? Isso. É. Ah. E Red Hood. Ele ainda usou o tag dos patos no lá na Liga Latina. Você vê, quando a empresa quer pôr a mão pra fazer alguma coisa, efetivamente. Dá, é foda. Dava pra fazer. Seria necessário fazer alguma coisa parecida com o CBLOL da vida, estruturado por país, alguma coisa do tipo tal, não sei o que. Só que as empresas hoje não têm. A Capcom, por exemplo, não tem. O Injustice a Warner fazer, tá criando. Mas a Warner é gigantesca, não tem como. Pra dar valores, o que ela falou, aqueles 28 mil, eu falei Shinan, mas era o Shinnok. O Shinnok, num fim de semana, ganhou 25 mil no Injustice, tá? Zeus, isso não pode ser um jogo ruim, tá? Um jogo de dar 25 mil não pode ser um jogo ruim. O jogo é maravilhoso, assim, esse jogo. Pode até ser ruim, mas começa a jogar aí. Exatamente. Eu já tentei, não dá. Então, o que que acontece? Fora tudo isso, a Capcom ainda é uma empresa de multijogos. Ela lança vários tipos de jogos. Então, assim, o Street Fighter é uma parcela do que é a Capcom. A Capcom, esse ano, por exemplo, o trabalho do Trancas, do Fabão, não sei o que, foi promover Resident Evil 7 durante muitos meses. Community Manager, não eSports Manager, e muita gente dá hate no Trancas porque não entende isso. Ele não é eSports Manager, de fato. Era pra ser a competência dele. Que tal? E agora eles vão hypar o Marvel, né? Sim. Tem o Marvel agora. E isso não é uma questão pensando em esportes, é pensando no entretenimento, pensando no que a Capcom tá vendendo, que a Capcom quer vender um jogo novo. Talvez o Marvel, em alguns anos, consiga uma maior visibilidade, porque tem a Marvel, tem a Disney no meio. Se a Disney quiser, porque teve transmissão no Disney XD, os caras 4, talvez a gente veja um boom de um boom maior ainda de algum jogo da Capcom, mas com Marvel, não com Street. Mas nisso, eu já vi uma queda de prestígio, porque no passado foi na ESPN. Que é da Disney também. A ESPN é do grupo Disney. A ESPN também transmitiu. Sim, a ESPN é da Disney. Também transmitiu esse ano? Foi os dois. Brasil não teve, tá? Aqui no Brasil esse ano não teve. Ano passado teve, botaram o Pedro Falcão, que foi o ex-BBB e tal, né? Na época ele era da Red Bull ainda. O menino que bebeu o esperma. Isso. Garoto da saia do Big Brother. Falcão. Beijo, Falcão. Tinha um cara da própria ESPN e um garoto da Warner. Botaram os três lá. Esse ano a ESPN não passou. Mas também a ESPN aqui no Brasil mudou a diretoria esse ano. Então, enfim, pode não ter nada a ver com isso. E a gente tá tendo outras iniciativas aqui no Brasil. Né? Teve a iniciativa da Esporte Interativo em transmitir a E-League, que é importante pra galera conhecer internacionalmente tudo. Mas aqui no Brasil, tirando a própria Liga Latina, tem a Liga Brasileira de Street Fighter. Tem seus problemas, etc. O pessoal ainda tá aprendendo como é que faz. No limite, eu gosto de pensar que é alguém tentando fazer alguma coisa. Exatamente. A gente não vai ter. O que tá legal da gente ver agora é que, pra bem, né? Pra bem ou pra mal também, a gente não tá mais limitando, por exemplo, os campeonatos no Brasil ao Gijo lá no Treta. Isso. E ao Caramelo aqui no Brasil, Next Revolution, tá ligado? Esses lugares, esses eventos ainda. E o Shogun no Rio. Não, mas é que eu falo de galera que tá Que faz toda hora? Muito tempo, você entendeu? Tipo, há muito tempo, tá ligado? No Rio eu confesso que eu não conhecia os grandes campeonatos do Rio antes do próprio Fighting Rio. Teve o Versus Brasil lá em Petrópolis. Achei que você ia falar de um outro que teve no centro aí. Não. Liga duas letras aí. O Brasil tá voltando isso, mas ainda é muito dependente da comunidade fazer. Né? Mas aí eu vou, por muitos anos era comunidade. Não é ainda, mas não é, né, hoje em dia. É só pegar a CEO, né? CEO é uma sigla de Community Efforts Orlando, né? Mas, gente, ainda é uma parada. Mas vamos combinar que é meio injusto a gente fazer uma comparação. Não é justo. Dos americanos que nos anos 90 conseguia jogar online Street Fighter um com o outro, do que com a gente conseguir que ainda não consegue jogar online com o Brasil inteiro. Sim, entendi. E um detalhe, comparar qualquer evento médio dos Estados Unidos, que bem ou mal, se for um CPT, Capcom ajuda a bancar uma produtora de vídeo pra fazer a transmissão. Uh-huh. E é patrocínio da Sennheiser e de cadeira K-Racing, DT3, não sei o que. Tem tudo. E aqui a gente às vezes não consegue, sei lá, os monitores ou os videogames. A facilidade lá é muito maior. Exatamente. Eu costumo falar que o jogador competitivo brasileiro, cara, ele, do mundo inteiro, ele é o mais apaixonado, cara. Porque assim... Que só se foge e segue firme no bagulho. Ele investe muito e talvez não vai ter esse retorno. Porque a gente pode ver o seguinte, né? Tem dois jogadores profissionais hoje no Brasil, que é o Homem e o Brolinho. Acho que é isso, né? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém. Street Fighter. Não. Eu acho que são eles dois. Diretamente, não. Que seja a principal fonte de renda, não. Não, então, mas assim, tipo assim, eu tiro por mim, eu jogo, sei lá, Street Fighter há 6 anos. Se eu for com tudo que eu já gastei em relação a equipamento, a viagens e tudo mais, eu comprava, eu acho que um carro do ano zero, assim. Sem estresse, assim, de boa. É, muita viagem, cara. Só, pô, nem que você conte só, eu vou pro treta 4 anos seguidos. E gastos em relação a isso. E o tanto de, porra, gasolina de carro que nego coloca pra ir em circuito Fighting Rio, pra ir torneio. Se for pegar agora... Equipamentos, arcade, fica trocando arcade. Monitor. Videogame, jogo, boneco, personagem. Os 4 moleques que estão viajando agora toda semana, o Brolinho, o Dark, o HKDash e o Didi. Os caras vão fazer em 1 mês 3 viagens internacionais, então, cara. O Didi conseguiu. Conseguiu. Ele não tem. O Didi. O Didi, inclusive, ele mora numa cidade vizinha minha aqui. O HKDash consertava também por conta. Dark é o dinheiro dele, cara. Dark trabalha com TI, cara, igual o Zeus, o cara foi lá e agora tá bancando essa porra. Teve algumas paradas do circuito, né? O Chile foi pelo circuito, né? Que eles vão, né? Treta também. Mas o cara tá bancando do dinheiro dele, cara. O próprio Dark falou pra mim, a gente voltando do treta, o menino lá, o Pix, ele deu carona pra mim lá pro aeroporto. Tava mó galera lá, todo mundo conversando. Falando que os chilenos não queriam saber de pegar puta, não. Nada, queria era fazer money match. Claro, ué. Porra. Não, os caras admiraram. Tá ligado? E assim, o dá mais dinheiro, vai perder dinheiro. O Dark comentou que assim, que a esposa dele, ela nunca quis reclamar, assim, ela nunca foi de reclamar, mas quando ele começou a ir muito, ela foi querer reclamar. Aí naquele dia ele comprou, tipo, um móvel pra casa com dinheiro de campeonato. Essa parada, cara. Ele falou, mano, os móveis da minha casa eu troquei com dinheiro de campeonato que eu ganhei. Essa parada, Aí o Seus comentou essa porra uma vez, né, que tipo, a mãe dele reclamava, até que um belo dia a mãe dele viu ele viajando pra ir competir, né? E eu trouxe dinheiro pra casa, né? Ela viu e hoje em dia ela vê com os outros olhos. Eu até zoou ela, falou que tu deve ser muito frustrada. A gente batia direto nos flippers e falava que isso não dava futuro. A gente vê o pai do Brolinho, né? O pai do Brolinho vive em campeonato agora, né? Acompanhando lá, né? É. Mudou tipo, hoje em dia. É. Hoje ela me apoia. Hoje eu vejo os campeonatos, às vezes eu tô na stream e tal, ela tá me acompanhando. E isso é muito legal, apoiando, entendeu? Mudou. E hoje a gente tem apoio também, e a gente não pode esquecer da Sport TV, né, mano? A ESPN e tal. É, os caras estão sempre. Cara, vai tomar no cu. Eu abri o Globo Esporte um dia desse, tava lá, o Violinho, o Dark, o Cadete, o Didi. Meu irmão, Neymar é o caralho, porra. Não, e o Thiago, que é o cara que tá escrevendo pra Sport TV, ele fez um especial, o um especial de 30 anos de Street Fighter da Sport TV. Esse cara falando da cena brasileira, cara. É. Nossa, maneiro, quero muito ver. Muito da hora, mano. Muito já maneiro. Já passou isso? Já teve? Não, foi no site, foi no site. É, foi no site. Vou dar uma olhada. Foi muito bom. Tem fala do Keoma, fala do Ludo. A gente tem alguns canais de esporte no Brasil, né? Sport TV, ESPN, Esporte Interativo, Fox Sports. Acho que são esses, né? Os quatro têm. Ah, e Band Esportes. Os cinco têm. Já tiveram algum tipo de transmissão de esportes. A Band Esportes, se não me engano, foi Hots. Vários têm coisa de LOL, Dota, foi CS. COD. Foi COD, a Band Esportes. Beleza, COD. Esportes, não. E o Esporte Interativo e a ESPN já fizeram jogo de luta, né, cara? Já fizeram de street. Não, só de street. Porque o street é aquele só lance, street. Né? São anos, né? Porque todo mundo conhece. O Esporte Interativo fez Injustice. Ah, o Esporte Interativo fez o Injustice? A Liga Latina foi transmitida no... Maneiro. No stream, no Twitter e na TV. Eu ganhei muito bem quando vê o pai, tô aqui... Tô aqui procurando alguma coisa pra assistir, dor de cara contigo na TV, que é isso? Cara, isso foi minha irmã. O namorado da minha irmã é adolescente, né? E o namorado dela é nerdão, por isso eu gosto dele. Tranquilo, maneiro, pode namorar minha irmã. E aí, minha irmã jogou assim, o que você tá fazendo na televisão? Porque quando eu fui no Esporte Interativo, foi meio que de um dia pro outro. O cara me ligou e falou, cara, tô precisando jogar aqui pra comentar, Luiz tá de saída e te indicou e bora, vamos. E fui lá pro Esporte Interativo. E não avisei ninguém, óbvio. É, assim, a pessoa que eu avisaria é meu avô, que meu avô é radialista, sempre foi. E o meu avô, a gente tem outros parentes que são radialistas, mas só um tio meu foi pra televisão quando ele trabalhou na Globo. Era narrador da Globo. E o meu avô tem essa parada, assim, de algum neto que fosse radialista e que fosse pra Globo. Então ele sabia, ó, tem o meu neto carioca que tem podcast, que é rádio na internet. Mas eu quero alguém na televisão. Porra, no fim de semana que eu fui pra Esporte Interativo, meu avô tinha acabado de receber alta do hospital, que tinha tido um princípio de ataque cardíaco. Aí eu falei, tem que esconder do velho, cara, senão ele não passa de hoje, não. Caralho. Depois ele viu, se amarrou. Mas a minha irmã falou, que porra é essa? Você tá na televisão aqui falando de Street Fighter. Porra, a televisão é aquela parada, né? Porra, é a televisão, meu irmão. Eu pago essa porra aqui pra ter. Paga tudo, na real, tu paga o ar que tu respira, mas beleza. Claro, mas isso é a previsão do glamour. E o Street Fighter faz isso, e cada vez mais, né, tá crescendo. E é um estilo de jogo, o jogo de luta é um estilo de jogo que, assim como futebol, FIFA, tá? Você bota na tela, cara, todas as informações estão ali, o cara tá vendo. No limite, ele sabe que tem um boneco, outro boneco, se esse bater mais que aquele, ganha. Sabe? Não é tipo LOL e CS. É fácil de entender, até pra quem não... É fácil de entender. Mas assim, comparando com esportes físicos, em contrapartida, se não houver algum brasileiro que se destaque bastante, o grande público não se interessa no geral. Mas olha só, é só você ver na E-League a audiência que tava quando o Thomas ganhou. Tava jogando e a audiência ficou quando ele saiu. Isso, normal. Mas olha só, o Joe Rod, eu discordo de você no seguinte sentido. Esporte pra brasileiro é assim. Sim. Tênis era quando tinha Guga. Boxe era quando tinha o Popó. NFL, cara. NFL, NBA é porque enxotaram isso na nossa cabeça, cara. Cara, Fórmula 1 era só porque agora. Tinha o Senna. Quem é que assiste Fórmula 1 agora sem Senna? Senna. Sim, mas a gente sabe a importância do Senna, mas tipo, por que o Senna, sabe? Tá, a gente sabe que o Ayrton Senna é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos e não tem o que fazer, certo? Isso. É incontestável. O Senna é herói, não tem, tá ligado? Mas por que que a cobertura de Fórmula 1 caiu tanto no Brasil? É, é isso. É porque então, é o nosso jeito, né? Mas é precisamente NFL, isso que eu tô falando, gente. Mas é exatamente isso que eu tô falando. É isso. Eu fico me perguntando se a Esporte Interativo era do mesmo grupo, beleza. É, esquece essa parte de ser dos mesmos donos da Esporte Interativo. Se fosse um campeonato de jogos de luta, tal, não sei o que, não sei o que. Se eles se interessariam em passar se não tivesse um brasileiro. Entendi. Não sei. É. Absolutamente não. Então. Lembrando que teve um campeonato de jogo de luta na MTV, tá? De youtubers. E bombou, tá? Bombou muito. Mas qual foi o jogo? Gang Beasts. Foi o Combate X, tá? Aquele BRK. Esses caras aí. BRK, aquela Malena. Fighting Game, se eu não me engano, cara. É, mas ele aí é um cara que eu via bastante no SF4 online. Mas aí é porque a galera foi ver pelos youtubers, né? É diferente, né? Sim. Claro, o jogo. Sim, mas tipo assim, foi em televisão aberta e tal. Durou acho que, sei lá, um mês esse lance, um monte de. Eu acho que o ponto de virada vai ser quando a Globo passar algum campeonato de FIFA aí, tipo domingo de manhã, pra dar uma abertura, assim, abrir um não pouco. Não tá longe. Desafio Esporte Espetacular, a FIFA contra o Wendell Lira. Aí vai começar a abrir aos poucos. Eu acho que o Wendell Lira passa, já faz isso, né? Já. Mas eu acho que ela passa algum CS ou talvez LOL antes disso, cara. O primeiro passo é você aceitar que tá passando videogame na televisão aberta. Não. Isso, o passo. Thomas já foi pra Globo. Isso, Thomas foi pra Globo, beleza. Mas assim, o Thomas já pra Globo fazer uma matéria de 3 minutos jogando fliperama com o Leandro Damião. Beleza, isso é uma parada. Porque ele fez Hadouken quando ele fez gol. Tá? É verdade, exatamente. Tá, lembra disso, então é o seguinte, eu acho que o primeiro passo é você abrir a mente do telespectador da tia do Acre pra, olha só, eu passo videogame na televisão aberta. Aceitou? Então o primeiro passo pra aceitar isso mais fácil é com o que for mais tranquilo do cara associar com o que ele já tá acostumado, que é futebol. Então vai lá, desafio, Rafinha, Wendell Lira, vai ser só melhores momentos, não vai passar a partida inteira, não vou gastar 15 minutos de Globo Esporte, de Esporte Espetacular com isso, só que melhores lances, bota o Léo Batista pra narrar, vai ser irado, acabou. Depois é você começar a colocar. Mas eles já fizeram isso no CBLOL. No CBLOL teve, mas assim, foi no Sport TV. Eu tô falando do Esporte Espetacular, quando rolou o CBLOL. Eles fizeram uma puta de uma matéria completíssima, cara. Mostrou lance, falou que foi gigante a matéria. Não, legal, o que eu tô querendo dizer é que assim, eu vejo no Esporte Espetacular, tipo, X Games que eles transmitem, tá ligado? Eu vejo eles transmitindo alguma, sei lá, um DreamHack que o SK, que os brasileiros, acho que é, não lembro o time deles lá, SK, que a SK e eles vão fazer um compacto da partida, tá ligado? O Thiago Leifert já faz isso, né? No zero acabou aquele programa. Acabou já esse programa, cara. Eu acho. Acabou? Morreu? Faleceu? Acho que morreu já. O Bruninho chegou aí, pelo menos. Tá rolando? Acho que parou, cara. Tá rolando. Então, beleza. Tá rolando. Parece que até Season 2 começou agora, algumas coisas. Então é isso. Second Impact até fez arcade pra ele. A gente tava falando de Street Fighter, 30 anos de Street Fighter. Eu acho que é a melhor hora, assim. A gente falou de competitivo, do nosso primeiro contato, sabe? Mas eu acho que esse é o principal momento pra gente, a gente comentar. Tá, como Street Fighter mudou a nossa vida, cara, sabe? Eu vou abrir aqui pode dizendo falar. Que, cara, o verdadeiro ponto de mudança, de mudança drástica na minha vida, foi Street Fighter. Foi através das pessoas que eu conheci, os caminhos que eu conheci, certo? Metodologia de treino e tal. Como eu vi que o negócio poderia ser complexo, um bagulho que me fez abrir a mente. Ver a quantidade de coisa que existe no mundo, sabe? Ver que eu não tô sozinho no mundo. Então, cara, muito do que eu obtive como pessoa, certo? Conhecimento mesmo, de vivência, certo? E toda a comunicação que acontece no jogo, que é uma coisa que eu acho que só o jogo de luta traz, sabe? Isso é um bagulho que eu venho falando com certa constância já. Eu venho falando isso o tempo todo. que é, cara, jogo de luta é um bagulho muito único no que se trata de se comunicar com as outras pessoas. Existe um grau de comunicação que só o jogo de luta te traz, e parece que pra mim o jeito mais rápido de tu entender uma pessoa é jogando uma partida de Street Fighter com ela, sabe? Uhum. E, cara, não existe mais agora com esses já 8 anos competindo, cara. Não existe mais como eu separar Street Fighter ou jogo de luta ou gaming competitivo, ou seja, algo que eu interpreto, sabe, de todas essas coisas, de todo o resultado do competitivo de Street Fighter, assim, ó, não tem como eu separar isso de quem eu sou mais. Então, Street Fighter pra mim é isso. Cara, você é um cara que tem, vai fazer 30 anos ainda, né? Um terço da tua vida tem isso, né? É muito tempo de vida pra realmente desassociar. É. Não dá. Eu costumo falar exatamente isso. Se hoje chegar, a pessoa chega e falar, hoje você vai parar de jogar Street Fighter. Cara, não tem como, entendeu? Felizmente. Não tem como, porque é como que o homem falou, cara. Basicamente mudou o seu modo de pensar em diversas coisas. Eu amadureci como pessoa também, entendeu? Eu amadureci muito como pessoa jogando Street Fighter, entendeu? Eu fui uma pessoa melhor jogando Street Fighter, entendeu? Conhecendo tu era nojentinho, né? Tu era nojentinho antes, sim, né? Sim, bastante. Bastante nojento, entendeu? Muita gente era muito nojentinha. Thomas, assim, ó, cara, eu tô pra fazer um bagulho assim, eu tenho um discursinho pra dar no Treta esse ano sobre 5 anos competindo contra o Thomas, sabe? Que, cara, quando eu conheci ele, tu sabe, assim, ó, tu conseguia medir o quão arrogante ele parecia, sabe, no jogo. Caralho, é, vocês são muito personagens de anime, mano. Eu me amarro em vocês, muito, cara. Cara, ele era muito, muito zoado das ideias, ele achava que o mundo girava em torno dele, cara. Tu conseguia, o Thomas era quase uma escala dele, tá ligado? Ele era o cara que, assim, ó, esse cara, ele acha que ele é pelo menos umas 10 vezes do que ele imagina que ele seja, cara. E também é um negócio que ele fala que foi através do contato com o Fighting Games e o contato com o pessoal que ele conseguiu mudar e ter essa postura que ele tem hoje, cara. Então, isso já mostra um pouco do que o negócio consegue muita fazer. Gente, a direção que o negócio te traz quando tu realmente gosta do jogo, sabe? Uhum. Muita gente ainda tem a opinião dele dessa época, né? Infelizmente. Às vezes passa uma impressão meio errada. Tu sabe como as pessoas gostam de ficar estagnadas, né? Então, a claro, primeira impressão é que fica, né? Não, fora que um detalhe, né? Quando você tá num ponto elevado de uma certa comunidade ou de uma certa proficiência em qualquer coisa, é muito fácil você parecer arrogante. Qualquer coisa que você faça que não seja exatamente o esperado, parnasiano do comportamento, é arrogante. Passei reto por um cara e eu não vi que ele tava me chamando. Que eu não arrogante. Arrogante. Mas não era pra ninguém, é babá escroto. Da puta, passou reto por mim. Isso bastante, né? Com a gente aí. E, cara, eu só tenho que. Mesmo, eu tenho que só agradecer. Eu falo isso com todo mundo, assim. A galera me pergunta, poxa, mas você joga coisa de criança, não sei do que e tal. Mas as pessoas às vezes não entendem o backstage da parada, sacou? Como é grande a situação. Você vira. Tem pessoas que viram seus amigos pessoais. Que seguir a sua vida inteira, entendeu? É isso. Cara, pra ter uma ideia, eu me aproximei mais do pessoal da comunidade porque o Zeus me convidou pra ir lá no Fight Rio. Porra, até te agradeço pra caralho até hoje por isso. E tem eu conheço pessoalmente o Kioma, o Zeus, o Broly, há um ano e um mês. Cara, eu torço mais pra esses caras hoje do que eu torço pro Botafogo, cara. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Ô Pivoto, vamos um pouquinho mais longe. Eu e você a gente se conhece há quanto tempo já? É, 4. É, 5 anos. Acho que até mais é por causa do Phoenix Down, cara. É, talvez 6, por aí. Quando que a gente ficou mais próximo de trocar mais ideia? Foi depois que você começou a Depois que eu comecei a jogar mais Street Fighter, foi. Eu jogava Marvel, mas não dava muita atenção. Eu jogava Marvel assim, era eu contra um dummy que por acaso era outra pessoa. Mas eu tava um pouco me fudendo, porque eu ia pra cima da dive kick do Wolverine e foda-se, eu não ligava muito pro que tava acontecendo ali. Que é safe, por sinal, então foda-se. Exatamente. Então é bem por aí mesmo. E acho que é isso, cara. O Boris, né? cara aqui do Rio, tá fazendo um documentário. E uma parada que eu falei, é foda, eu vou dar spoiler do documentário do que eu gravei pra ele, mas é, eu falava que o jogo de luta, ele é competitivo, porque, beleza, o Kioma enfrenta o Zeus enfrenta o Kioma, beleza. Mas ele é, ao mesmo tempo, colaborativo, porque o Zeus quer que o Kioma tenha uma carinha melhor que a dele, pra depois ele aprender e chegar no mesmo nível, e vice-versa. Então, nesse ponto, o jogo, ele deixa de ser competitivo ou colaborativo, e ele vira o que o pessoal da economia e da área de negócios chama de competitivo, que é o seguinte: eu olho pro meu rival não só como um rival, mas um cara que estabelece novos patamares aos quais eu posso chegar também, e vice-versa. E aí todo mundo cresce. Ou todo seja, mundo cresce. Rival não inimigo. É, é isso. Okay. É, é, é literalmente rival. É só esse conceito. Cara, rival. Que nem o Ken e o Ryu. Sim. É isso. Sim. É exatamente que nem o Ken e o Ryu. É exatamente igual o Ken e o Ryu. Não igual o Sub-Zero e o Escorpião. É, não, não, não, é igual o nessa da Menace, hein? Não, mas eles querem se matar, então não adianta. É, exatamente. E outra coisa, é, o feedback pós nato batalha é, sempre rola, isso é muito importante, entendeu? Tipo, da match em si, por exemplo, é, sempre rola assim, tipo, ah, eu enfrentei fulano e, tipo, depois troca as informações, ah, o que, que eu poderia ter feito ali e tudo mais, entendeu? É isso, é isso. Esquece muito, cara. Nossa. É uma parada que eu lembro assim perfeitamente, né? Ano passado, na final do Fight in Rio, foi o Zeus contra o Brolinho. E assim, como o Kioma falou, ele é amigo pessoal do Brolinho, beleza. Mas ele não é inimigo do Zeus. E o Zeus tava lá de Karin, que é o mesmo boneco que o Kioma joga. Kioma sentou do lado do Zeus e começou a falar: ó, meu irmão, essa porra, esse pisão, filho da puta, de chute médio aí, tenta tirar com Crouch LK, sei lá o que, que é. E é isso, né? Tipo, tá todo mundo junto ali. Não é que o Kioma estivesse forçando pro Brolinho perder. Ele só queria ver a melhor luta possível, de todos os aspectos. Exato. Cara, tem um bagulho muito legal que eu vou ter que abrir um. Vou ter que abrir um parênteses aí pra comentar sobre o Fight in Rio, que foi a partida daquela, acho que foi com o Mr. Koff, que tava de Karin, ou Nekai. Era um cara que tava esse de Nekai ano, contra passado, mim. O que você tá falando? Ano passado. Esse ano? Ano passado. Ou foi no. É, foi no ano passado. Foi no ano passado, é. Cara, foi uma partida que eu tava jogando antes de enfrentar o cabelo na Losers, eu acho. Na Losers? Ou algo assim, eu não lembro, mas assim, ó. Eu tô pegando não, foi, partida, foi então. antes da final da Pool Now Winners, algo assim. Que foi um maluco de Nekali, que apareceu um cara pra dar coach nele. Eu não lembro quem era o cara, velho. O nome me é familiar, mas eu não lembro. Mr. Cold. E tipo, ele perdeu o primeiro game, apareceu um cara do lado, começou a falar com ele, eu notei que o cara falou com ele, eu tirei o lado do fone. Isso, eu lembro. Eu tirei o lado do fone, quando o louco parou de falar, eu botei o fone de volta, segui o jogo, ganhei do cara no mesmo estilo de jogo, 2-0. Isso. Depois, eu acho que tu tava narrando, né, Pivoto? Eu tava. Tava eu e o Mad Reis de volta, xaringando ali, ó. Que uma xaringando ali. Sabe o que eu fiz? O que que tu fez? Eu só tirei o fone pro louco pensar, puta que pariu, eu vi meu plano de jogo, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu não ouvi nada. Não ouvi porra nenhuma. Eu não ouvi porra nenhuma. Eu olhei pra ele, ele tá falando, tipo, leitura labial, o cara não tá mascando chiclete, ele tá falando alguma coisa. Uhum. Quando ele terminou de falar, eu fiz um sinal de positivo com a cabeça e botei o fone. E segui jogando como se nada tivesse acontecido. E realmente nada aconteceu, porque você não viu nada aconteceu. Nada aconteceu mesmo, sabe? Daí os caras, ah, o que foi que ele disse? Sabe, quando eu voltei pra plateia, lá, foi que ele disse, eu não sei. Não ouvi nada. Eu tô com a chave aberta aqui. Isso foi top 16. Leitura da leitura, cara. Foi top 16 losers isso. A tua partida seguinte foi contra o Dark. Você ganhou de 3-2. Depois você foi enfrentar o cabelo. Isso. Depois você foi enfrentar o cabelo. Cara, é realmente. Parabéns, Kioma. Essa eu não sabia. Eu não sabia dessa. Porra nenhuma. Mind game. E assim, esse negócio que o Zeus falou sobre mudar é engraçado que aconteceu bem parecido comigo. Assim. Eu não me considero, até hoje, né, pelos meios normais, eu não me considero uma pessoa competitiva. Tanto que quando fundou os Patos, a gente teve uma treta entre aspas falando sobre isso. Porque tinha um cara que ele era muito competitivo, assim, extremamente competitivo. O Raziel é meia foia. E eu era zero. Eu não, tipo, cara ganhava de mim, ah, seu noob, sei não, sou noob mesmo, valeu, boas partidas, tal, não sei o que. E não tava GG. Eu, sabe, eu perdi, ah, beleza, perdi. E tipo, ia pra casa, tá ligado? Hoje em dia é um pouco mais parecido ainda, mas no, enfim. É, só que aí, o que começou a ficar na minha cabeça? Assim, cara, eu não quero ser melhor, por exemplo, eu não quero ser melhor do que. Eu perdi pro Keoma online. Ah, eu vou treinar. Não, eu quero ser melhor do que o Keoma. Não, eu não quero ser melhor do que o Keoma. Pra que eu quero ser melhor do que o Keoma? Aí eu penso, né? O que isso vai mudar pra mim, eu ser melhor que o Keoma? Eu poder falar, ah, né, eu sou melhor que você. Não. Não, estou não sou do Keoma, eu... mesmo perdendo. Eu não sou assim. Eu não sou, cara, saca? Tanto que teve uma vez que eu ganhei do Thomas, né, no Street 4, e eu nem conhecia ele direito, nem conhecia direito o cenário competitivo, só que eu peguei uma renca de luta, e ela tava no meio. E o Keoma, aí o Thomas brincou, falando, pô, ganhei 20 mil lutas suas e você põe uma que você ganhou. Aí quando eu expliquei pra ele o clássico, que é um clássico, mas o meu foi 200% na inocência, porque da forma que eu expliquei pra ele. E aí eu entendi que, na verdade, eu não sou uma pessoa que compete com outras. Assim, minha competição não é com o cara especificamente, é comigo. É que eu falei, sim, eu perdi várias suas, mas eu postei que eu ganhei, porque eu perder de você já é esperado. Sim. Só que sim, nessa entendi. Luta, nessa única luta, eu consegui superar os meus erros e ganhar de você. Não é mostrando que, olha, eu ganhei do Thomas. É, olha, eu consegui fazer uma coisa inesperada. E aí, pra mim, e essa visão pra mim mudou tanto, que é o quê? Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu quero ser melhor jogando Street Fighter amanhã do que eu tô sendo hoje. Se hoje eu joguei 10 partidas, eu perdi 5, ganhei 5, amanhã eu quero ganhar 6. Porque eu vou estar sendo melhor do que eu mesmo. Aí a vitória contra um cara num campeonato é consequência. É consequência da minha melhoria. Eu ser melhor do que eu mesmo e não do que aquele cara. Porque se eu apontar pra um cara e falar, eu vou treinar pra ser melhor do que ele, pode ser o Daigo, pode ser Tokido. Eu, quando eu chegar no nível daquele cara, qual vai ser meu objetivo depois disso? Evoluir. É isso. Dominar o cara, mundo. Basicamente foi o dilema que eu entrei depois que eu voltei da Capcom Cup. Eu tinha um sonho. O bagulho começou com o Evo 2004, lá, tá, eu quero estar nisso aí um dia, sabe? E, cara, não foi um bagulho que eu fiz projeção, sabe? Eu sempre joguei pelo simples objetivo de ficar melhor do que eu tava ontem. É. Sabe? Eu não penso muito nessas coisas. Eu quero ganhar do fulano, eu quero ganhar disso, eu quero ganhar aquilo. Cara, eu só penso, cara, eu quero. Amanhã eu quero estar errando essa. Eu não quero estar errando essas merdas. Uhum. Sabe? Amanhã eu não quero estar perdendo por causa disso aqui. Porque se você se limita no cara, você cria desculpas. Não é mais eu perdi porque eu fiz isso. É eu perdi porque o cara fez tal coisa. Eu perdi porque o cara farofou um Shoryuken, não sei o que. Eu perdi porque o personagem que ele joga, tirando o Balrog, é não sei o que das quantas. Entendeu? Se tu traçar uma meta muito além do que tu pode fazer, e ela for longe demais, vai ser muito difícil tu conseguir motivação. Isso. A longo prazo pra conseguir fazer pra ela, sabe? Então... Eu não quero ser o melhor Nash do Brasil, da minha casa, porque se meu filho começar a jogar, eu não vou ser mais. Eu não quero ser o melhor Nash do Brasil, do mundo, não sei. Eu quero ser o melhor Nash, por exemplo, do Nash, né, que é o que eu jogo. Eu quero ser o melhor Nash que eu puder ser. Exato. A minha mental sempre foi essa, tá ligado? O que foi basicamente tal, tá, sonho se realizou e agora? Né? E eu comprei o próximo passo, né? Porque eu olhei assim e tal, meu, não sobrou mais nada. E eu tava pretendendo viver minha vida toda em cima disso aí. E agora? Uhum. Seis anos, o que eu faço? Então, porque na minha visão, assim, no Street, em 2015, que foi o último ano do Street 4, eu particularmente, no Brasil, não via alguém. Tinha pessoas que chegavam perto, poderiam conseguir um momento de felicidade e tal. Mas, de uma forma geral, eu não via um brasileiro que pudesse fazer frente pro Keoma no final do Street 5, do Street 4, na minha opinião. Sim, sim. Da mesma forma que hoje, por mais que o jogo seja diferente e tudo mais, e tem a gente chega perto, o Kiyoma já ganhou também e tudo mais, eu não consigo ver um brasileiro que consiga alcançar o Thomas hoje. Mas isso certo. É uma questão de, assim, é fruto de todo, justamente para eu conhecer os dois, parte da caminhada deles. Mano, o trampo que eles tiveram para conseguir chegar nisso é gigantesco. Não, né? É realmente alto, cara. É realmente. E não só é físico, psicológico, pra caralho também, entendeu? Porque psicológico, é muito alto e baixo. Sim, é muitos altos e baixos, muitos. E aí é o tipo de jogo que você não tem a quem colocar culpa, né, cara? Você pode colocar culpa no lag, falar que o Balrog é roubado, mas assim, que o cara escolhe Balrog. Parou, no fim das contas, você perdeu porque você perdeu. O time não é um lixo. É aquele lance, né? Você tá num campeonato, você sendo um dia ali pra enfrentar o adversário. Você tá com risco de perder, filhão. Você tem que ter essa noção. Não adianta. Ah, por mais que você é melhor do que o fulano ali, sentou ali, tem uma probabilidade estatística de você perder. Exatamente. Entendeu? Você errou uma decisão, essa decisão pode causar a morte, entendeu? Exatamente. Principalmente se essa decisão que você errou for como punição... Target V Trigger do Borog. Aí... Exato, claro. Aí a sua chance é 1. A chance é 1 de você se fuder. É isso? Vamos embora? Caralho, esse podcast é muito filosófico pra caralho, hein? Muito, muito. Cara, assim, eu acho que o jogo de luta, e o Street Fighter, como grandes fãs do jogo de luta, ele é o jogo que, se você joga, é porque você quer ser melhor. Sim. Pode ser melhor que o teu amiguinho, pode ser melhor que você mesmo, você pode estar procurando o que o pessoal na literatura chama de bragging rights, que é o direito de poder se gabar. Não importa, mas você quer ser melhor, você quer se tornar uma pessoa melhor. Sempre você pode ser uma pessoa melhor em busca do mais forte. Você pode se tornar uma pessoa melhor sendo um babaca, ou você pode se tornar uma pessoa melhor sendo boa, e é o melhor caminho. Sim. Mas você tá ali pra ser melhor, cara, e isso não tem contestação. Get good. É separado mesmo. Então são 30 anos disso. Eu acho que uma frase que um amigo meu, o Anderson, que inclusive foi o cara que ensinou o Tubarão a jogar Street Fighter 2, né? O Anderson jogava com o Bônus Stage. Então. Bônus Stage que ele usava. O cara usava turbo, tá? Sim, sim. Isso aí. Cristo. Eu fiquei até quieto já pensando, cara. Não, mas olha só. Online ele usava turbo, offline, obviamente ele não usava e ele ganhava do mesmo jeito. Ele não fazia o infinito do Borog com consistência. Não fazia. É. Mas o Anderson, ele falava uma parada que é o seguinte: falou, cara, era a frase do MSN dele por muitos anos. Street Fighter 2 é eterno. Ficaremos velhos jogando isso, assim como os velhos hoje em dia jogam dama na praça. Essa é parada, cara. É por aí. Até lá já vai ter fliperama na praça, vai ter uma tela retrátil no banco da praça, igual tem a marcação de dama lá, e vai sair um stick assim pra tu jogar Street Fighter, um stick cara, samba. Vai ser muito foda se isso vai acontecer. Vai ser irado. Se votarem em mim, eu vou colocar isso aí no Rio de Janeiro inteiro. Foda, eu voto, hein? Tô me mudando pro Rio pra votar em você. Porra, venham todos. Muito obrigado por ter acompanhado esse Baixo Frente Soco. Não vou fazer grito de final. Só vou tocar a música do Guilherme aí no final. Guilherme, calma. Alguém tem alguma consideração final? Fale, meu amigo. Eu tenho uma consideração final. Fale. Porque eu tava mutado por algum motivo na época. Meu microfone tava merdado. Mas na época você tava falando uma hora. Na época você tava tipo uma hora. Quase ficou falando do Rodrigo Rossi, nosso amigo. Certo. Eu gostaria de lhe informar que ele de fato gravou Indestructible no CD dele. Wreck All. Só que. Tem no CD dele? Tem no CD novo dele. Só que eu fui ver aqui e só tem na versão física. Por incrível que parível. Tu vai ripar aí pra mim agora, porque eu não peguei a versão física. E ele gravou. Eu tenho aqui, depois, se você quiser eu te dou, eu quero. Não tenho nem como tocar CD. Ripa e manda link. Ok. Mas... Manda pro Fiboto a tempo pra ele colocar no encerramento. Ele gravou também. É a música de encerramento no podcast, cara. Ele gravou também a música do Fatal Fury lá, do anime do Fatal Fury. Colin? Ou Angel. Mas olha só, o Castro, ele gravou Indestructible em português? Não, ele gravou... Ele gravou em inglês, eu acho. Ele gravou em português, cara. É que ele esconde essa porra. Ele tem gravado em português? Ele tem, cara. E é maneira, cara. Ele esconde isso. Eu acho que ele nunca me mostrou essa merda. É claro, eu acho que ele não quis mostrar pra você e pro Chicão, porque vocês iam explanar, mas ele me mandou. Não, Não explana, é, não explana essas coisas. É, cara, é muito boa a música. Mas cara, é, o é que muito que é, ele fala que é indestrutível? Não é indestrutível, eu jamais vou me render. Coisa assim, é, cara, eu tô rouco, não me ajuda também. É, é boa, é boa, boa, cara. Vou forçar ele me mandar isso. O pirroco aqui, quero. O bagulho ficou um pouquinho mais emocionante. É, por favor, por favor, se isso acontecer, eu gostaria de pelo menos ouvir um trecho, só pra ter uma noção. Cara, é muito bom, cara. Eu quero Indestrutível pro Rodrigo Rossi. Porra, Rodrigo, grava Indestrutível, cara. Ficou foda. Vou botar a música do Guilherme pra tocar aí no final, que eu já tô sem voz. Amanhã eu tô fudido de novo, amanhã. Caralho, tu vai dar aula amanhã? Ah, deveria. Eu dou aula de exercício. Famoso clique. Dá aula de exercício. Cara, dá aí, tá, porra. Dá aula em Vivas, tá ligado? É isso aí. Pô, cara, que honra, Zeus. Muito obrigado pela participação de vocês. O Kioma, a gente tinha convidado uma vez há uns 2 anos, ele não pôs, tava doente na época, no dia, tava com febre. O Joe Rocha tá sempre aí, né, do lar. É, nem precisa agradecer, que eu já não tô fazendo mais, que é minha obrigação. É, nesse nível. É, nesse nível. Muito obrigado aí a vocês. É, eu vou. Quando a gente for gravar um podcast sobre Sonic 2006, vou chamar o Kioma. E quando tiver o próximo episódio de Kingdom Hearts aí, que o nosso host oficial for gravar, manda chamar o Zeus, pra o Zeus destilar o amor dele lá, tá? Sobre esse jogo que eles gostam aí. Pessoal, muito obrigado. Nossa. Espero que tenham sido boas 2 horas e 40 de Street Fighter 30 anos. Minha voz foi degradando ao longo do tempo. Muito obrigado. E eu vou tocar o Indestructible do Rodrigo Rossi aí no final pra ter um gostinho da voz dele no novo álbum Wreck All, Rodrigo Rossi Indestructible, pra você. Gostou? Manda e-mail, não gostou? Manda e-mail também. Pode ser. Oh!